alcançar a classificação para o Parnaíba. Mas é um cara muito habilidoso, Beto. Tem velocidade também, não tão experiente quanto o Emerson, mas deve agregar aí no Parnaíba nesse segundo tempo especialmente. Em Teresina, capital do Piauí, agora 4h38. É hora de você se ligar no tempo e no placar do futebol. Chegamos a 35 minutos e 55 segundos da primeira etapa. Piauí! Tem zero. Parnaíba! Também tem zero e eu estou no melhor lugar do mundo. Litoral FM! Tá no coração da gente. Beto Lima! Pra te emocionar com o show de transmissão da 95,1 Pacajus, lançamento pra dentro da área. Olha o Piauí chegando, vem a cabeçada, a bola passa do lado direito, tirando tinta do poste direito do goleirão Janilson e vai pra linha de fundo. O Piauí pressiona, tá amadurecendo o gol do Piauí. É, mais uma vez pelo lado direito, Beto, mais uma vez com Felipe Pacajus. Pelo lado direito, ele fez o cruzamento na área e o Nascimento foi lá. Testou ela do lado do goleiro do time do Parnaíba. Tiro de retorno para o Tubarão do Litoral. Autorizado, Jailton partiu para a bola. Oral Estética, que tal transformar o seu sorriso? Clínica Odontológica, Oral Estética. Todos os procedimentos odontológicos você encontra aqui. Praça da Graça, em cima do Boticário. Oral Estética, transformando sorrisos. Trabalhando bola, o time do Piauí está mais com a bola do que o Parnaíba nesse primeiro tempo. Abriu com o Adriel, lado esquerdo, partiu para cima da marcação. Já deixou o Flávio para trás, chega Chechel na contenção, fica com a bola dominada, recebeu a carga, o árbitro não marcou falta, agora sim marcou falta do Adriel e aí tá tudo ok, viu? Os dois se conhecem. Chechel não aceitou ali a ajuda do Adriel, não. É, quando a bola rola não tem esse negócio de amizade não, Beto, cada um vai defender o seu prato de comida, né? Mas são amigos. Chechel e Adriel jogaram ano passado no Parnaíba, são amigos, vivem postando fotos juntos, inclusive nas redes sociais. O Adriel, inclusive, deve ser um jogador que vai pintar no Parnaíba nessa Série D, viu? É a informação que a gente trouxe no fim de semana passado. Ele, inclusive, me confirmou essa informação ali nos bastidores, é claro, que o Parnaíba procurou ele para jogar por aqui na Série D do Brasileirão. Beto, informação é tudo que você que está acompanhando a Litoral FM online e também Litoral FM 95,1 vai ter no show do intervalo, viu? Os melhores momentos, os melhores lances, você vai acompanhar tudo com a análise de Felipe Cruz e Fábio Bevilacqua. Lateral para o Parnaíba, lado direito, campo de ataque. Flávio vem fazer a cobrança, tentou lançar na frente para Vitão. Ela correu demais, melhor para a defesa do Piauí. Vitão deu combate ali, fechou a porteira para a saída do Piauí. A bola chegou para o Parnaíba. Bola para o Flávio, tentou fazer a firula melhor para o time do Piauí. Veio do contrário, na contramão, passe para o zagueirão Luizão, tentou sair jogando, chega por aqui o Chechel e faz a carga. É falta, falta para o time do Piauí. O juizão já vinha com a mão no bolso para dar cartão amarelo e desistiu no meio do caminho, viu? É, desistiu, Beto. Foi ali, ele viu que não merecia o cartão amarelo o jogador do Parnaíba. Falta para o time do Piauí. Felipe Pacajus na bola. Irã na defesa, vai sair jogando, adianta a bola, entrega para Pacajus, tocou errado, a bola vai para a linha lateral, lateral para o Parnaíba, lado esquerdo, campo de defesa. Lateral para o Parnaíba, quem vai fazer a cobrança pelo lado esquerdo é o Emerson, experiente Emerson, camisa número 22. Roberto, estranha, vou falar novamente, estranha o número de lesões no Parnaíba a essa altura do campeonato. E são só muitas, posterior da coxa, né? Exatamente, são muitas lesões. Leandro Sobral está indo para a segunda, tá saindo machucado pela segunda vez no campeonato. É estranho, né? A gente, é claro, durante a semana vai procurar o departamento médico do Parnaíba para entender o que, que pode estar causando essas lesões. Será que é o campo ruim? Mas por que que os outros times também não têm esse mesmo número de lesões? A gente vai procurar essa informação e trazer para você. Saída de bola para o time do Piauí no campo de defesa. Sai jogando o zagueirão Luizão. Ele passa o pé em cima da bola. Guilherme Escuro se apresenta por ali para receber a bola. Ele lança na frente. Fez a jogada com Juan. Juan devolveu novamente na defesa. Agora chega para o Nascimento. Centralizado. Abriu para o lado direito. Pacajus dominou com a coxa direita. Colocou no chão. Tem a marcação do Emerson em cima dele. Ele atrasa a bola. Entrega na saída para o Abner. Abner lançamento para dentro da área para Mateusão com a perna esquerda. Bateu mascado. E a bola foi para a linha de fundo. O Piauí chega, joga como quer. Só não tá conseguindo fazer o gol. É, e pelo lado direito, né, Beto? A gente volta a repetir. Pelo lado direito, o Piauí mais uma vez chegou. Desta vez com o Mateusão. Ele dominou essa hora que bateu. Bateu com a sua perna, que não é a boa. Bateu com a perna esquerda. esquerda, longe do goleiro do time do Tubarão do Litoral. Esse é mais um nome que pode pintar no Parnaíba na Série D. Foi procurado também para a diretoria do Parnaíba, procurou ele para entender quais são as condições. Se ele é de algum outro time ou se ele pertence ao Piauí, pode pintar na Série D do Brasileirão pelo Parnaíba, Beto. Em Teresina, capital do Piauí, agora 4h43 da tarde. É hora de você se ligar no tempo e no placar do futebol. Chegamos à marca de 40 minutos da primeira etapa. Piauí tem zero. Parnaíba também tem zero. E eu estou no melhor lugar do mundo. Litoral FM. Tá no coração da gente. Beto Lima. Pra te emocionar com o show de transmissão da 95,1. E dentro de campo é lateral para o time do Piauí, lado esquerdo, campo de defesa. É, a bola resvalou ali do jogador do Parnaíba, Beto. E saiu. Arremesso lateral para o time do Piauí. Adriel na cobrança. Já entregou para a saída do Luizão. Luizão entrega para o Irã. Irã aqui do lado direito, trabalhando bola para o time do Piauí. Ela longe dos pés, adiantou, entregou para Pacajus. Fez o corta-luz, o Emerson empurrou e é falta, Wesley. É falta para o time do Piauí, lado esquerdo, campo de defesa. É quando o Felipe Pacajus dominou a bola, Beto. O jogador do Parnaíba chegou fazendo falta. Falta para o Piauizão vibrante. Sai para a bola, Guilherme Escuro. Ele fez o giro em cima do Baltazar, veio da contramão, abriu para o lado esquerdo, entrega para Adriel. O Adriel vai partir para cima de Rafael Teixeira. Ele lançou na frente, encontrou lá o Juan. Abriu espaço, volta novamente para o meio de campo, trabalhando bola. O time do Piauí pressiona o Parnaíba. Chegava ali o Atilson em cima do Claudevan. E aí o Claudevan esperto, já entrega para o zagueirão Luizão, que abriu jogada para Guilherme Escuro. Lançamento para o ataque, invade a grande área, Pacajus é batida, bola fly para a linha de fundo. O Pacajus dominou, lançou a bola na frente, ela se apresentou à feição para ir para o gol, mas ele preferiu chutar para fora, Fábio. É pelo lado direito, Beto. O Parnaíba tem que começar a tomar cuidado pelo lado direito, principalmente com o Felipe Pacajus. E dessa vez ele dominou dentro da área e bateu muito forte, mas sem nenhuma direção. O jogador da equipe do Piauí, quase, o Felipe Pacajus chega pelo lado direito, Beto. Gelta BYD, tem veículos híbridos e elétricos. Agende agora seu test drive pelo WhatsApp 869-8838-7992 e garanta seu BYD novo. Gelta BYD, construa seus sonhos. Tá construindo o sonho também, o Parnaíba chegando à final com esse empate. A bola veio no campo de defesa, entrega para Jailton. Jailton se preparou, deu um chutão para frente. Ela vem caindo no meio de campo, já ultrapassou a linha que divide o gramado. Melhor para o time do Piauí, que mais uma vez retoma a posse de bola. É impressionante como o Parnaíba perde essa posse de bola fácil demais, Felipe. Exatamente, Beto. O Parnaíba precisa ter um controle mais de bola nesse meio campo. Tá começando a sentir falta do Leandro Sobral. O Baltazar entrou, mas não tá conseguindo segurar a bola por ali, pelo meio. Agora, uma jogada de falta aí, o Vitão tá reclamando de um tapa no rosto. O Arnaldo Lira foi a loucura ali à beira do campo, Beto. E não é pra menos também, né? O árbitro tá fazendo vistas grossas para o time do Parnaíba. Adriel, lançamento para dentro da área. Chega o time do Piauí, a bola vai para a linha de fundo. O árbitro tá marcando tiro de retorno para o time do Parnaíba. 43 minutos e 44 segundos da primeira etapa. Porque o gol ainda não saiu, Fábio. Olha, Beto, o Piauí tá se postando muito pelo lado direito. Eu acho que é o lado mais forte dele pela sequência de jogos que o Felipe Pacajus está tendo, e pelo lado esquerdo não, com o Adriel. O Adriel geralmente não estava jogando, ele estava deslocando até mesmo o Luizão pelo lado esquerdo, né? E quando ele tinha o outro zagueiro, que era o Max, na quarta zaga. O primeiro jogo foi dessa maneira. Depois foi no segundo tempo que ele colocou o Adriel. E o Felipe Pacajus não jogou porque estava suspenso no jogo passado. Quem estava jogando era o Filipinho, que saiu também machucado, e agora volta aí o Felipe Pacajus pelo lado direito no time do Piauí. E a gente já conhece o Felipe, Beto. Ele é muito forte ofensivamente no lado direito de qualquer clube que ele esteja. Por um outro lado, o Parnaíba não tá vendo a cor da bola, viu, Felipe? É, mas na jogada anterior, o Vitão sofreu falta, levou um tapa no rosto ali, ficou reclamando na frente do quarto árbitro, que olha, pra você, se o quarto árbitro não sabe, ele não é proibido de marcar falta, tá? Ele pode apontar a falta sim, e foi na frente dele, ele não apontou pro juiz, Beto. Em Teresina, capital do Piauí, agora 4h47 da tarde. É hora de você se ligar no tempo e no placar do futebol. Chegamos à marca de 45 minutos da primeira etapa. Piauí tem zero. Parnaíba também tem zero. E eu estou no melhor lugar do mundo. Litoral. FM. Tá no coração da gente. Beto Lima. Pra te emocionar com o show de transmissão da 95,1. Chegamos no minuto final aí do primeiro tempo. A placa ainda não subiu, Fábio? A placa subiu já, Beto. Quanto? 5 minutos. Vamos até aos 50 minutos nesse primeiro tempo. Teve muita interrupção do futebol para esses minutos, Felipe? Teve algumas substituições, uma no Piauí. Olha o Parnaíba duas... chegando, tentava lançar para dentro da área, perdão, Felipe, escanteio para o Parnaíba. É, escanteio para o Parnaíba, quem vai fazer a cobrança por ali é o Atisson. Ô Beto, teve sim, o jogo parou 3 vezes só para substituição, uma no Piauí e 2 no Parnaíba. No intervalo você vai acompanhar lateral, todos Beto. Os lances e análises. Lançamento para dentro da área, vem a cabeçada, a bola passou tirando tinta do poste esquerdo do goleirão Alan. A bola foi para a linha de fundo, caprichosamente a bola foi para a linha de fundo, e era ele, o Vitão, de cabeça. Na verdade, Rafael Teixeira, o baixinho ali, tentou cabecear, aliás, cabeceou, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Primeira finalização perigosa do Parnaíba já no final do primeiro tempo, Beto. O árbitro prometeu o jogo até 40, aliás, até 50 minutos, 5 minutos de acréscimo. Estamos com 46 minutos nesse primeiro tempo e só dá Piauí no jogo. Já vem jogando novamente pelo meio de campo, trabalhando bola com Claudevan. Ele passa o pé em cima da bola 2 vezes com a perna direita, abriu espaço, passe no corredor central. Abriu para Nascimento, Nascimento para Triel, lado esquerdo, lançamento para dentro da área. No meio do caminho tinha Jailton. Corta de cabeça, coloca a bola para lateral para o time do Piauí. Lado esquerdo, campo de ataque. Arremesso lateral para o time do Piauí. Na cobrança, Adriel sai pro jogo, Claudevan. Claudevan para Guilherme Escuro, ele passa o pé em cima da bola, olha para um lado, olha para o outro, ninguém encosta, ele vem trabalhando, conduzindo a gorduchinha pelo meio, abriu na lateral direita, chega a defesa do Parnaíba, intercepta a jogada, bola para o Wesley, com a perna esquerda, chega, retoma, posse de bola novamente o Piauí, bola chega para Felipe Pacajus, ajeitou para Guilherme Escuro, ele vem dando combate, aliás, era o Claudevan, puxou no meio da marcação, trabalhando bola o Piauí no ataque, agora para Felipe Pacajus, tentou fazer a tabelinha, no meio do caminho tinha um Edson, a bola resvalou nele, foi para linha lateral para o time do Piauí, já cobrado em velocidade, desce por aqui o Abner, tentou escapar da marcação, vai tentar invadir a grande área, Chechel no meio do caminho, entrega pro Edson. Edson com a perna esquerda, mas se livrou da bola e tirou o perigo, cortou o perigo, entregou para Vitão, pro lado direito, chega a defesa do Piauí, a bola sobra no meio de campo para Guilherme Escuro, para Claudevan com a perna esquerda, lança para Felipe Pacajus, lado direito, vai trabalhando no setor de ataque, lançamento para dentro da área, chega a defesa do Parnaíba, corta de cabeça, ela volta novamente para o time do Piauí, Guilherme Escuro balançou em cima da marcação, abriu pro lado esquerdo para Adriel, trabalhou, ajeitou, procurou espaço, entrega novamente para Guilherme Escuro na entrada da área, saiu a tabelinha com o Nascimento, melhor que ele, chega a defesa do Parnaíba, corta com o Diego entrega para Flávio dá um chutão para frente, ela vem caindo na defesa para o time do Piauí, trabalhando bola, agora para saída de bola com Luizão ajeitou para Adriel para Claudevan domina pelo meio de campo, abre os braços, o Vitão tá vendo o time do Piauí jogar, lançamento na entrada da área, agora chegou pro Wesley, bola nos pés do Vitão, ele veio na contramão, recebeu a carga, é falta para o time do Parnaíba no campo de defesa. O árbitro ficou na bronca ali com o Vitão, viu? É, mas o Vitão tá caído, quem tá caído lá na frente também é o Rafael Teixeira, que agora o árbitro foi lá, conversou, falou poucas e boas para ele, disse que não quer saber de cera. 48 minutos desse primeiro tempo, o Parnaíba vai se segurando na defesa, o Chechel começou o jogo um pouco abaixo, Beto, mas tá melhorando, tá entendendo que isso é uma semifinal de campeonato, a classificação hoje garante o calendário pro ano que vem, não é só uma final, não é só uma disputa por título, garante um calendário mais esticado pro Tubarão no ano que vem, Beto. Muito bem, Felipe, Casa do Construtor. Na Casa do Construtor você aluga máquinas, equipamentos e ferramentas para construções, reforma, pintura e jardinagem. WhatsApp 869-81-2135-35. Casa do Construtor, aluguel de equipamentos. Falta cobrada por Chechel, lançamento para o ataque. Chega a defesa do Piauí, interceptou a jogada, chegou para Baltazar. Lançou para o ataque, procurando Wesley. Matou bonito, colocou no chão, procurou espaço, veio na contramão. Entregou para o Edson. Edson tentava acionar a saída de bola para o Wesley. E aí, no meio do caminho, tinha o Felipe Pacajus. Coloca a bola para lateral para o Parnaíba, lado esquerdo, campo de ataque. Bola para o Vitão. Tá na ponta, aliás, tá quase na linha de fundo. Faz a proteção. Entregou para o Edson para dentro da área. Chega por ali o Wesley. Voltou o Baltazar na entrada da área. Abriu espaço. Chega na frente o Wesley. Dominou na cara do gol. Bateu. Já estava marcando impedimento o árbitro da partida. nas mãos do goleirão. Tava impedido, camisa número 21 do Paraíba. Agora, Beto, já 50 minutos. Já chegamos ao que o árbitro prometeu. Será que ele vai estender mais um minuto? Tiro de reto, aliás, tiro de meta ali. Impedimento já cobrado. Guilherme Escuro recolhe centralizado. Levantam os braços o árbitro da partida. E o Dinei César Rocha e Silva. E dá números finais esse primeiro tempo. Primeiro tempo que o Parnaíba não viu a cor da bola. O time do Piauí foi muito mais agressivo, teve muito mais chances, mas o Parnaíba também teve contra-ataques por aí. Primeiro tempo já foi para a caixa, 0 para o Parnaíba, 0 para o time do Piauí. E você fica agora com análises de Fábio Bevilacqua e Felipe Cruz, trazendo os melhores momentos e detalhando tudo que aconteceu nesse primeiro tempo para você ligado no Litoral FM Online, também na frequência modulada 95,1. É com vocês, meninos. Litoral FM. Olha, para você que está nos acompanhando no YouTube, você está acompanhando aí imagens da torcida azulina lá no Albertão. Nas arquibancadas, cerca de 4 ônibus foram a Teresina acompanhar o Parnaíba na tarde de hoje, que está se classificando a mais uma final de campeonato piauiense. Essa seria a segunda seguida, né? Final de campeonato piauiense. Ano passado também jogou, perdeu para o Altos neste mesmo Albertão, palco do jogo de hoje. Parnaíba, Parnaíba entrou em campo hoje nesse primeiro tempo, tentando se defender ali, mas jogando, espetando muito o Piauí nos contra-ataques. Teve duas saídas importantes lá na frente, Leandro Sobral e Emerson. Na minha opinião, a saída mais sentida foi do Leandro Sobral, porque depois que ele saiu, o Parnaíba não tá mais conseguindo segurar essa bola no meio campo. Tá sendo só chutão, espeta nas pontas, tenta jogar pros pontas saírem em velocidade, mas o Piauí tá muito bem armado, já entendeu que o Parnaíba na tarde de hoje vai tentar apenas isso. Melhorou um pouquinho nessa reta final de primeiro tempo, até porque o Piauí cansou também de bater. Claro, jogar atacando o tempo inteiro vai, o time vai cansar, né? E o Piauí precisa fazer isso porque tá com desvantagem no placar, né? É verdade, Felipe. Agora, só um detalhe, o Parnaíba, quando tá na situação que o Parnaíba tá, do que a gente viu no primeiro tempo, detalhe, o Parnaíba não consegue, também time nenhum consegue aguentar só se defender, não. Tem hora que você tem que sair pro jogo. Ou seja, tem hora que o time do Parnaíba não vai aguentar essa situação toda só tá se defendendo, não. Você não consegue se defender 90 minutos. O Parnaíba já passou por 45, tá conseguindo se defender, mas tem que sair pro jogo também o time do Parnaíba. O time do Parnaíba, como você falou, se ressentindo aí da saída do Sobral, que era o homem responsável pela criação, por sair com a bola do jogo para tentar um contra-ataque do time do Parnaíba. Você sabe que o Vitão, ele recua muito. É o centroavante Vitão do Parnaíba, recua muito. Sai muito da área, que às vezes o Parnaíba consegue fazer alguma jogada para que chegue no Vitão, e às vezes não consegue chegar. Porque ele tá muito longe da área, né? Ele tá tentando fazer a jogada, jogada esta que é para os jogadores de armação do time do Parnaíba fazer, para que ele possa chegar o Vitão. Não, ele tá saindo para fazer a jogada e o centroavante, que é ele, não tá conseguindo chegar dentro da área. Ou seja, o Parnaíba precisa de um lance, Felipe, para que possa, né, tentar segurar o time do Piauí. Porque tanto bater, uma hora não dá para segurar mais. Tá dando agora? Tá. Beleza, terminou o primeiro tempo, meio caminho andado já, como se diz na regra do futebol, meio caminho andado, mas tem hora que não dá pra segurar, meu amigo. E a decisão só vai ser declarada mesmo aí, finalizada, quando o árbitro apitar o fim do segundo tempo. E a gente viu que o Arnaldo Lira não levou o time pra empatar. Ele tá repetindo o time que ele já vem colocando alguns jogos, a gente tá vendo aí que é o mesmo time, a mesma movimentação do time do Parnaíba, e ele não levou o time pra empatar, não. Exatamente, Fabinho. A gente falava sobre isso no programa Arquibancada ontem à noite, né? Aqui na Litoral FM, que o Arnaldo Lira, apesar de ter a vantagem, ele ia a Teresina para tentar vencer. Até porque, como a gente disse hoje no pré-jogo, o Parnaíba vencendo tem a vantagem de disputar um segundo jogo da final aqui no litoral, em Parnaíba, casa cheia. E é claro que isso é uma vantagem, todo mundo sabe muito bem o que é a torcida do Parnaíba, o que a torcida azulina representa aqui no Piauí, no futebol piauiense, Fabinho. Sem dúvida, Felipe. Se o Parnaíba conseguir o resultado positivo, né, nós teremos a final aqui dentro do estádio Pedro Olaf. É uma vantagem enorme para o time do Parnaíba. E a gente sabe que a torcida do Parnaíba espera por isso, é ansiosa por isso, né? Já era para ter conseguido essa vantagem quando perdeu aqui para o time do Atlético. não conseguiu. Beleza, passou o time do Atlético, agora é uma outra situação. O Parnaíba precisa do resultado positivo até para se manter nessa constância para esses dois jogos finais, diante da equipe do Fluminense ou diante da equipe do Alto. Quem vier de lá vai vir um time estruturado, tanto o Alto quanto o time do Fluminense. É isso, isso foi o que a gente acompanhou do Parnaíba nesse primeiro tempo, Parnaíba e Piauí. O Tubarão nesse momento está se classificando a mais uma final de campeonato piauiense. E a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente traz mais emoções desse segundo jogo de semifinal do campeonato piauiense. Por enquanto, Piauí 0, Parnaíba também 0, tá dando Tubarão na final mais uma vez. Não sai daí não, a gente volta já já. Litoral FM 95,1, tá no coração da gente. Litoral FM 95,1 FM, tá no coração da gente. A Gelta BYD Parnaíba conta com veículos híbridos e elétricos. Agende o seu test drive através do WhatsApp DDD 86 988387992 e garanta o seu BYD novo na Gelta. Estamos localizados na Avenida Leonardo de Carvalho Castelo Branco, 993, bairro São Judas Tadeu, em Parnaíba. Aguardamos sua visita. Gelta BYD, construa seus sonhos. Que tal transformar seu sorriso? Na Clínica Odontológica Oral Estética, você tem os procedimentos de protocolos, restauração, implantes, facetas, clareamentos, profilaxias, raspagens, canais e muito mais. Oral Estética. Para agendamento de consultas, exames e orçamentos, chame no WhatsApp 86 99476 8750 ou visite-nos Praça da Graça, em cima do Ovo Boticário. Clínica Odontológica Oral Estética. Transformando sorrisos. Invasão de preço baixo. O Paraíba fez uma mega negociação com fornecedores e garante preços imbatíveis. Samsung Galaxy A06 128 GB, R$ 79,90 mensais. Samsung Galaxy A05S 128 GB, R$ 99,90 mensais. Motorola G24 128 GB, R$ 89,90 mensais. Grandes descontos em centenas de produtos em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Na Casa do Construtor, você não compra, você aluga máquinas, equipamentos e ferramentas para construções, reformas, pintura e jardinagem. Na Casa do Construtor, você aluga andaimes, betoneiras, lavadoras de alta pressão, furadeiras, roçadeiras, lixadeiras, cortadores de gramas, geradores de energia e muito mais. Na Avenida Pinheiro Machado, em frente à rodoviária, 981-21-3535. Casa do Construtor, aluguel de equipamento. Casa 95,1 FM, tá no coração da gente. Litoral FM. Muito bem, de volta com o segundo jogo da final do Campeonato Piauiense em Teresina. O Parnaíba foi bastante pressionado pelo time do Piauí, não viu a cor da bola, essa é a verdade. No primeiro tempo, tá difícil para esse time do Parnaíba sobressair da marcação e também dos ataques do time do Piauí. Agora, para esse segundo tempo, o que o técnico Arnaldo Lira, Felipe, tem que fazer? E você, Fábio, Fábio, né, que é o dono da casa, Fábio, o Piauí tem que fazer para encontrar o gol e sair daqui com o resultado positivo e para uma final de campeonato piauiense? Olha, Beto, a gente está vendo o Piauí muito, muito, muito pelo lado direito. Ou seja, se pegando muito com o Felipe Pacajus, que é o seu lado forte. Ele não teve o Felipe Pacajus no primeiro jogo. Era o Filipinho, que não era tão ofensivamente, não tinha tanta qualidade como o Felipe Pacajus tem. E pelo lado esquerdo, o Adriel, totalmente fora de jogo. Totalmente fora de jogo, fora de ritmo de jogo, até porque não vinha sendo aproveitado. Eu volto a repetir, ele estava colocando o Luizão, quando ele tinha o Max e o Fábio como zagueiro, ele colocava o Luizão para a lateral esquerda, e tendo o lateral de ofício no banco, que era o Adriel. E a gente sabe, a gente conhece, o Adriel já jogou em Parnaíba, a gente conhece a força física do Adriel, e o treinador Renatinho Potiguar não estava aproveitando ele. Ou seja, quando o Piauí for, se continuar indo pelo lado direito só com o Felipe Pacajus, vai ter hora que ele não vai mais aguentar. Porque o Albertão é um campo grande. O gás vai embora, né? E o gramado vai... também não é essas coisas. É, o gramado, né? É um gramado pesado, Beto. E se você aguentar jogando 90 minutos ofensivamente, é difícil. Ou seja, vai ter uma hora que ele vai e não vai conseguir mais voltar. E o Parnaíba tem que se aperceber dessa situação. Ou seja, a hora que o Felipe Pacajus foi que não conseguir voltar, aí é que o Parnaíba vai ter que se aproveitar, principalmente pelo lado esquerdo, com a ausência do Felipe Pacajus. Eu acho que pelo lado esquerdo do Piauí, com o Adriel, não é muita coisa não. Até que eu volto a repetir, tá muito fora de jogo. E tá aparecendo mais. Ele tem um jogador, Beto, no banco, o Kaique, que ele deve meter o Kaique agora no segundo tempo. É muito bom jogador o Kaique, uma força física muito grande e vai fazer essa movimentação. O jogo passado ele não aproveitou o Zizou. Ele vai entrar para jogar como meia de armação ali mais isso, à frente? Isso, pelo lado direito, como ele jogou no primeiro jogo. O Kaique, ele era titular com o Roberto Fernandes. Ele era titular, formava no time do Piauí e com a chegada do Renatinho Potiguar, ele não conseguiu mais formar. Ou seja, o Renatinho Potiguar, quando ele chegou, Beto, ele trocou todo o meio campo do time do Piauí. Todo o meio campo. Saiu o Zizu, saiu o Kaique, saiu o Ribeiro, saiu o Tarcísio, ou seja, saiu os quatro jogadores do meio campo do time do Parnaíba e ele colocou outros quatro. Ele trouxe o Claudevan, que não estava no tempo do Roberto Fernandes, ele trouxe o Claudevan, jogou, botou logo o Claudevan de titular, ou seja, jogadores da confiança dele, né? Jogadores da confiança dele, que é todo o meio campo do time do Piauí. Né? O Guilherme Escuro chegou, ex-altos aí. Joga muito, é muito bom jogador. Só que quando ele chegou, foi a saída do Roberto Fernandes. Quando o Roberto Fernandes saiu, o Guilherme Escuro chegou. Ou seja, quando ele chegou, ele já pegou o Renatinho Potiguar. Renatinho Potiguar pegou, já encaixou ele no meio campo, junto com os outros atletas que ele trouxe. Ninguém sabe se da onde ainda, aonde ele estava trabalhando. Ou seja, ele trouxe quem ele confiava. É, ele veio para praticamente três jogos, e está dando conta do recado, porque o Piauí está vendendo cara essa classificação do Parnaíba, viu? É, e não tem como não vender não, Beto. Não tem como não vender não. Eu acho que o Piauí ainda vem com a cabeça voltada ainda da segunda divisão. Só que na segunda divisão tinha um detalhe. Tinha o Flávio Araújo no banco de reserva, conseguindo aí o seu 10º título do futebol piauiense. Essa é a diferença. Por um outro lado, Felipe, um Parnaíba que ficou a todo tempo acuado. Não tinha saída de bola, não tinha velocidade. E o Piauí trabalhando bola no campo de defesa do Parnaíba da forma que queria. As baixas do Parnaíba estão sendo sentidas nesse jogo? Ah, sem dúvidas, Beto. Principalmente as saídas do Leandro Sobral e do Emerson. Machucados, né? Saíram lesionados no primeiro tempo. Principalmente depois que saiu o Leandro Sobral, o time sentiu muito. Não conseguiu segurar essa bola lá no ataque. Aliás, no meio campo, não conseguiu administrar melhor essa vantagem no primeiro tempo. Por isso que o Piauí teve tantas chances. Eu repito aqui, o Parnaíba precisa reforçar a sua marcação pelo lado esquerdo de defesa. É por lá que está saindo as principais chances de ataque do Piauí, com Felipe Pacajus, o ponta direita do time do Piauí. Fabinho, por favor. Tem o Abner, que joga pelo lado direito, né, no ataque do Piauí, e tem também o Juan pelo lado esquerdo. Ficam se revezando, fica, né? Ficam se revezando, e o Matheus fica muito melhor, ao contrário do Parnaíba, Felipe, que o Vitão sai muito, o Matheus não sai. O Matheus não sai. É pelo lado direito que surgem aí, pelo lado direito de ataque do Piauí, pelo lado esquerdo de defesa do Parnaíba, é onde surgem as principais chances de ataque aí do time do Piauí. Petro, o Parnaíba precisa se atentar a esse lado esquerdo de defesa, senão o negócio vai ficar feio pro Parnaíba. Lembrando que a vantagem do Tubarão hoje é mínima. Um gol de diferença só já leva aí essa disputa para as penalidades. Olha, você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube Litoral FM Online, tá visualizando agora em nossa live, os torcedores do Parnaíba. Felipe, você falava que saiu em média 4 ônibus, mas na realidade foram cerca de 6 a 7 ônibus, viu? Ah, tem um vídeo que mostra esses ônibus passando. Ah, então esse é do passado. Então pegou até o narrador aqui. Eu achava que seria desse jogo. Mas enfim, vale tudo. Vale até fake news nas redes sociais para botar torcedor lá no Albertão. Agora o Gigante da Redenção é tão grande que a torcida azulina deveria se unir ali para ficar aquele amontoado, mas, né? Mas são algumas organizadas. Você que está no nosso canal no YouTube, a gente está mostrando para você as imagens do Albertão. Torcida azulina na tela para você acompanhar. De um lado, o Tubarão. Sabe do quem bebê tá lá? Ah, o nosso. Não, mas não é mais Mick Jagger, não. Um abraço. Não. Ele teve no estádio semana passada e o Parnaíba ganhou de 2-1, né? É, um abraço pra você, meu amigo, nosso amigo, Roberto Cerejo, é o Pitbull da Litoral FM. Você acompanha aí nas imagens, de um lado, a torcida Exército Azulino, do outro lado, a Tubarões do Bebedouro, e mais à direita da sua tela, a torcida organizada a Tubarões da Coab. Todas essas três torcidas marcando presença aí no Albertão pra apoiar o Parnaíba. E a gente vê na imagem aí nosso querido Pitbull, Roberto Cerejo. Tomara que lá... Ele tá com o aparelho no Radiosnet, também tá acompanhando através da Litoral FM Online, a transmissão da Rádio Litoral. E eu acredito que ele tá alegre por lá, viu? É, com certeza. Ele vai pro estádio, velho, pra comer pipoca. Aproveitar também pra mandar um abraço aí pra dona Rosiana, esposa do Roberto Cerejo, e pra filha dele também, a Yasmin. Um abraço, Roberto. Olha, o ataque do Parnaíba, o último, o ataque do Wesley, vimos aqui que o ataque não estava impedido não, viu? Parecia que não, Beto. Não estava impedido não, ó. Eu quero destacar um lance nesse primeiro tempo, em que o Emerson recebeu a bola, só ele e o goleiro do Piauí. Tava para ter marcado e para o Parnaíba voltar para o segundo tempo um pouco mais tranquilo no placar, Beto. Mas ele tentou finalizar na hora que recebeu a bola, não tentou dominar melhor a bola, acabou perdendo a chance aí, pode fazer falta no segundo tempo. Quem o Arnaldo Lira tem no banco de reservas para poder fazer a diferença nesse segundo tempo, Felipe? Beto, ele tem, no ataque, por exemplo, ele tem o Eric, que a gente viu pouco dele nesse campeonato, né? Tem o Michael também, que tem 2 gols pelo Parnaíba, mas, por enquanto, o time tá segurando. Acho que com as substituições, aliás, o Arnaldo Lira, ele só pode mexer no time mais 2 vezes, agora no intervalo, e só pode parar o jogo mais uma vez, porque já fez 2 substituições. Ele só tem 3 agora pra fazer e 2 paradas, né? Aliás, 3 e 1 parada só. Ele pode mexer no time mais 3 vezes, né? Agora no intervalo, quantas ele quiser, e pode parar o jogo apenas mais uma vez. E o que a gente tá vendo agora é que no Parnaíba vai sair o Jailton com a camisa número 4. O Jailton tava voltando de lesão hoje. Ele também estava com uma lesão no músculo posterior da coxa. O Jailton está saindo com a camisa número 4, vai dar vaga para o Matheus Loyola, que hoje está com a camisa número 14, Beto. O Matheus é zagueirão. Interessante aí do Matheus, que ele jogou nas categorias de base do Flamengo, do Rio de Janeiro. Modificação também no Piauí, não foi? Foi, o Piauí mexeu em dose dupla, Beto. Mexeu em dose dupla o time do Piauí. Vamos lá. Saiu o número 11, Juan, e entrou o Adílio, número 26. Saiu número 11, Juan? É. E entrou o número 26, Adílio. Adílio. Saiu o número 10, Nascimento, e entrou o número 20, Zizu. As alterações do time do Piauí. Peraí, saiu o 10, Nascimento? E entrou o número 20, Zizu. Modificação por atacado aí nesse intervalo, viu? Ele mexendo aí no meio campo. Foi o que a gente falou, Beto, em relação ao Adílio, né? O Adílio e também o Kaique. O Kaique ainda ficou no banco, mas deve ser alteração aí para a metade aí do segundo tempo. Modificação no Piauí, modificação no Parnaíba. Pontapé inicial no segundo tempo para o time do Piauí. Prepare o seu coração, torcedor azulino. Prepare o seu coração, torcedor do Piauí Esporte Clube. Esse segundo tempo promete. São 45 minutos mais os acréscimos para você se emocionar aqui na Litoral FM, acompanhando o jogão com a gente. O árbitro já está ali, olhando para o seu cronômetro. Pontapé inicial no segundo tempo para o time do Piauí. Saída de bola para o time do Piauí. O árbitro está conversando ali com regra número 2. Autoriza aí o Dinei César Rocha e Silva. Bola rolando! Campeonato Piauiense 2025 é aqui, ó. Litoral FM. Tá no coração da gente. Beto Lima. Pra te emocionar com o show de transição da 95,1. Trabalhando bola, o time do Piauí recebe lateral, lado esquerdo, campo de ataque. Arremesso lateral, Beto chegando ali para a cobrança. Adriel com a número 6. Ele fez a cobrança, entregou para o Zizu. Zizu não teve domínio. Chega a defesa do Parnaíba, coloca para lateral. É outro lateral para o time do Piauí. Mais uma vez, Adriel na cobrança. O Piauí no jogo. Chega ali o zagueirão do Parnaíba, que entrou agora no segundo tempo, o Mateusão, e colocou a bola para lateral. Arremesso lateral mais uma vez na cobrança. Adriel com a número 6. Adriel com a número 6 para fazer a cobrança. de lateral para o time do Piauí. Agora é escanteio, viu? Ataque do Piauí. Escanteio para o time do Piauí, chegando Felipe Pacajus para a cobrança. Felipe Pacajus se prepara para fazer a cobrança. Vai autorizar o árbitro da partida, autorizado no primeiro poste. A bola está dentro da área, o Piauí vem chegando, vem a batida em cima da marcação. Corta o perigo de lá, tinha sua bola, vai para a lateral, lateral para o time do Piauí. Lado esquerdo, campo de ataque, começa o segundo tempo como começou o primeiro. Pressionando o Parnaíba, bola para Adriel. Ele escapa da marcação, puxa em velocidade, vem para o lado esquerdo, desce por ali. Chega a defesa do Parnaíba, corta, coloca a bola para a lateral. É outro lateral para o time do Piauí, não sai desse pedacinho de chão. Sai não, Beto, continua ali pelo lado esquerdo com o Adriel. E agora Felipe Pacajus lá pelo lado direito. É o 22, a marcação do 22, Edson do Parnaíba e Felipe Pacajus do Piauí. O Felipe Pacajus se irritou ali, foi buscar a bola, entregou nas mãos do Edson para fazer a cobrança de lateral do lado esquerdo, campo de defesa do Parnaíba. Ele faz ali a marcação, lançou para o ataque, de cabeça chega o Atiço, a bola vai sobrando para a chegada do Wesley. No meio do caminho tinha Guilherme Escuro, fez a contenção. Aí o Chechel chegou raspando tudo que tinha direito, fez a falta. Falta para o time do Piauí, lado direito, campo de ataque. Falta para o time do Piauí, o Piauí já se prepara aí para sair para o jogo. Guilherme Escuro no jogo. Já fez a cobrança de falta, a bola vem para a defesa. Sai jogando com o Irã, ele inverte, entrega para o Luizão. Luizão com a perna esquerda, vem conduzindo a Gorduchinho, ultrapassou a linha aqui de vidro gramado. Tocou errado, a bola para Rafael Teixeira, o Arthur marcou, falta do Vitão. Eu confesso que não vi essa falta não. Já foi cobrada para o time do Piauí, bola para Adriel, lançamento para dentro da área, no meio do caminho, a bola toca no Flávio, vai para a linha de fundo, escanteio para o time do Piauí. Vai pintar cartão amarelo pro técnico do Parnaíba por reclamação, Arnaldo Lira amarelado, Beto. Ele já tinha levado cartão amarelo no jogo passado. Recebeu o segundo agora, tá pendurado no se o Parnaíba passar para a final no primeiro jogo, viu? Exatamente. E aí não pode tomar no primeiro jogo da semifinal final não, porque aí fica fora da finalíssima. Bola para Adriel, lançamento para dentro da área, Vitão no meio do caminho, corta parcialmente, a bola vai sobrando para a chegada do Claudevan. Claudevan toca na bola, coloca a bola para lateral, lateral para o time do Parnaíba, lado esquerdo, campo de defesa. Lateral para o Parnaíba, Beto, e o Arnaldo Lira continua soltando os cachorros ali à beira do campo, viu? Delta, aliás... Casa do Construtor, na Casa do Construtor você aluga máquinas, equipamentos e ferramentas para construções, reforma, pintura e jardinagem. WhatsApp 869-8121-3535. Casa do Construtor, aluguel de equipamentos. Lateral já cobrado para o time do Parnaíba, tentava escapar por ali, o Vitão fez a carga, o árbitro manda seguir o lance, a bola vem sobrando para o Chechel, deu combate, Chechel é o pitbull, recuperou bola para o time do Parnaíba, Guilherme Escuro no meio do lance, fez a falta, o árbitro manda seguir o lance, Mateuzão abriu para o lado direito, já domina em velocidade, Felipe Pacajus lançou para dentro da área, falou a defesa do Parnaíba, a bola vai sobrando, Flávio no meio do caminho, deu combate, tentou sair, a bola volta para o time do Piauí. Para Adriel, Adriel abre jogada para o lado esquerdo, o Parnaíba está acuado, já domina, vai partir para cima da marcação, Adílio, deu do contrário, chamou Guilherme Escuro, mais uma vez para Claudevan, Claudevan com o pé direito, ajeitou na frente para o Kaique, melhor para o Parnaíba, Wesley, rouba a posse de bola, entrega para Vitão, Vitão domina, está do lado esquerdo, no costado da linha lateral, fez o corta-luz, puxou no contrário, melhor que ele, Kaique, deu combate, recupera a bola para o time do Piauí, entrega para Mateusão, chega ali o Mateus do Parnaíba e coloca a bola para lateral, lateral para o time do Piauí, lado direito já cobrado, bola nos pés do Kaique, ele faz a tabelinha, voltou para ele novamente, se apresenta Claudevan no meio, recolhe bola para o time do Piauí, entrega para a chegada do Guilherme Escuro, abriu para o lado esquerdo para a passada do Adriel, lançamento para dentro da área, o Piauí vem chegando, vem a batida, guardou! Gol! Abriu jogada na frente pro Adriel, cruzou pra dentro da área, Zizu de carrinho, coloca a bola pro fundo do gol. Gol é emoção maior do futebol e é essa emoção, Zizu, que você proporciona ao time do Piauí. O Piauí abre o placar, Fábio! Piauí! Olha, Beto, uma bola alçada na área. Falha de marcação da zaga do Parnaíba. E o Zizu, que não tem nada a ver com isso, foi lá e escorou pra dentro do gol do goleiro do time do Parnaíba. E depois de bate o Piauí, consegue fazer o primeiro gol no placar da 95.1. O Piauí tem um, o Parnaíba tem zero. Futebol tá do coração da gente. Litoral FM. Tá no coração da gente. O Piauí martelou até que encontrou o gol. 1 para o Piauí, 0 para o Parnaíba, Felipe. Exatamente, Beto. Uma falha de marcação da zaga do Parnaíba. Tá atordoada nesse primeiro tempo, mas vem o Tubarão. Vai você, Beto. Bola para Tiço do lado esquerdo. Lançamento para dentro da área. Passou pro Vitão. Vem a cabeçada. Guardou! Futebol, e é essa emoção, Rafael Teixeira, que você proporciona a torcida do Parnaíba. O Parnaíba empata, Felipe! Tá com o pé de novo na final, Tubarão do Litoral, Beto. Rafael Teixeira, 24 anos pra ele. É o cara mais qualificado desse ataque azulino. Ele faz o gol de cabeça, gosta de fazer gol no Piauí. E vai lá comemorar com a torcida azulina, que vai à loucura no Albertão, Beto. Na marca de 7 minutos da segunda etapa, o Parnaíba empata a defesa do Piauí. Cochilou, Fábio. Olha, Beto, e o mais importante para o time do Parnaíba foi empatar logo em seguida. Pouco mais de 1-2 minutos, o Parnaíba chega ao empate aí para não dar muito fôlego para o time do Piauí. Importante esse gol logo para o empate do time do Parnaíba, Beto. E teve ali um princípio de confusão ali no banco de reservas do Parnaíba. Acho que foi na comemoração ali, né, Felipe? É, exatamente, não deu para entender muito bem o que que o Wildney César Rocha foi fazer ali no banco de reservas do Parnaíba na hora do gol, meu amigo. É garrafa para cima, água para cima, ninguém quer saber. Parnaíba de novo com o pé na final, Beto. Em Teresina, capital do Piauí, agora 5:19 da tarde, é hora de você se ligar no tempo e no placar do futebol. Chegamos à marca de 8 minutos e 13 segundos da segunda etapa. Piauí tem um, Parnaíba também tem um, e eu estou no melhor lugar do mundo. Litoral FM. Tá no coração da gente. Beto Lima. Pra te emocionar com o show de transmissão da 95.1. E dentro de campo, é lateral para o time do Piauí, lado direito, campo de defesa. É no bate-rebate ali, Beto. A bola entre o jogador do Parnaíba e o Felipe Pacajus do Piauí. A bola ficou para o Piauí. O Piauí no jogo. Delta Connect é a internet que você precisa. A internet oficial das transmissões da sua 95.1. Entre em contato agora pelo telefone 0800-086-0100. Delta Connect, a internet que você precisa. E se liga aí, a partir de amanhã, o Domingo Litoral é comigo. A partir das 8 horas da manhã, eu tô com você no Domingo Litoral. Trabalhando mal o time do Piauí no meio de campo com Guilherme Escuro. Abre o espaço, jogou pro lado direito no campo de defesa. Recolhe, vai sair jogando por ali o Irã. Ele levanta a cabeça, tentou acionar o ataque melhor para o time do Parnaíba. Domina a Tirso, entregou para Chechel, Chechel para Vitão. Vitão jogando como um ponta. Ele tem que estar dentro da área para tentar a cabeceada. Bola para Wesley. Wesley vai partir, aliás. Wesley tentava partir para cima da marcação, tocou errado. A bola vai sobrando para o Parnaíba. Bola para o Vitão na cara do gol. Está impedido. Mais um ataque impedido e sempre o Vitão, Felipe. Exatamente, Beto. Acho que tá na hora de colocar o Eric Guimarães, o Eric França, na partida, Beto. Porque o Vitão tá muito parado. Ele tá saindo muito da área, como o Fabinho destacou. Ele é um centroavante, camisa 9, que sai muito da área para receber essa bola. Mas não tem velocidade para voltar a atacar. Por isso que, olha, o Fabinho vai mexer o Piauí. Por isso que eu acho que o Eric França seria uma boa substituição nesse time do Parnaíba. Mas, como a gente lembrou, o Arnaldo Lira só pode parar o jogo mais uma vez para fazer substituição. E ele, é claro, não quer desperdiçar. Já perdeu dois jogadores por lesão nesse primeiro tempo. Agora tem que segurar aí, tem que se segurar do jeito que dá para manter a classificação para a final, Beto. Muito bem, modificação no Piauizão. Saiu Felipe Pacajus com a número 22 e entrou Gil Mineiro com a número 2, Beto. Já você Detalha pra gente o que pretende o técnico Renatinho Potiguar do Piauí com essa modificação, trabalhando bola Irã no campo de defesa. Ele vai abrir espaço, passe no corredor lateral, na frente para a chegada do Kaique. Kaique lançou na frente, já dominou Zizu, abre espaço, o Piauí vem chegando, dá bola, a bola vai para a linha de fundo, o árbitro está dando pênalti. Pênalti para o time do Piauí, mais uma vez está acontecendo tudo de novo, e cartão amarelo para o atleta do Parnaíba, viu? Ah, mas aí foi pênalti mesmo, pênalti para o time do Piauí. Olha, Beto, na bola, no tapa, Matheus Loyola, que o jogador deu do lado, Beto, ele chegou, o jogador do Parnaíba chegou fazendo a falta dentro da área, e falta dentro da área é pênalti. O árbitro da partida estava bem colocado e foi lá e marcou. Penalidade máxima para o time do Piauí. Entrou todo descompassado no jogo o Matheus Loyola, viu? Perdeu o time da bola, encontrou só o Kaique, muito veloz, e aí você já sabe, tocou no jogador do Piauí, por trás, ainda ficou de graça esse cartão amarelo, viu, Felipe? É, mais uma vez, erro de marcação dessa defesa do Parnaíba, Beto, em relação a esse pênalti, ninguém tem nem dúvida. O Matheus Loyola nem chegou perto de alcançar a bola, foi só no atacante do Piauí, e agora um pênalti que pode deixar tudo igual nessa semifinal, jogo de volta no Albertão. Agora, esse é o quinto pênalti contra o Parnaíba no campeonato até aqui, tá na hora do Janilson fazer uma fé, né? É, tá na hora dele fazer uma fé, e isso é a esperança do torcedor azulino. Na marca de 12 minutos e 12 segundos da segunda etapa, pênalti para o time do Piauí. Quem tá com a bola nas mãos ali? Zizu, Zizu para fazer a cobrança. É a esperança do torcedor do Piauí, que ele coloque a bola para dentro do gol. Já o torcedor do Parnaíba espera que o Jailson defenda ou essa bola vá para fora. Qualquer uma das duas opções aí, ou então ela vai na trave. É a esperança do torcedor azulino. Já o Piauí tá com a esperança nos pés do Zizu. Vai autorizar aí o Dinei César Rocha e Silva. É a esperança do Piauí. Pode igualar no placar agregado. O Piauí tá vendo a chance de levar a classificação para a final do Campeonato Piauiense. Autorizado. Partiu Zizu pra bola. Guardou! Piauí! Gol! Direito alto, a bola foi morrer no fundo do gol do Parnaíba. Com a emoção maior do futebol, e é essa emoção, Zizu, que você proporciona. A torcida do Piauí são vibrante, é gol do Piauí, Fábio! Olha, Beto, pênalti bem batido pelo Zizu, número 20 do time do Piauí. Bateu lá no canto esquerdo do goleiro do Parnaíba e bateu lá no alto, sem nenhuma chance, para o goleirão do Tubarão do Litoral, fazendo assim o segundo gol do time do Piauí. No placar da 95.1, o Piauí tem 2, o Parnaíba tem 1. Futebol, futebol, tá no coração da gente. Litoral FM. Na marca de 13 minutos da segunda etapa, o Piauí amplia, Felipe. Amplia, Beto, numa marcação de pênalti, mais um erro de defesa da defesa do Parnaíba, mais um erro de marcação da defesa do Parnaíba, tá muito espaçada, e essa zaga que ainda não tinha jogado juntos no campeonato, Diego e Matheus Loyola do outro lado, vai fazendo uma falta às saídas do time do Parnaíba, Beto. Bola pro Vitão, centralizado, recebeu a carga, mas o árbitro tá marcando impedimento. É impressionante como o Vitão fica só em estado de impedimento, Felipe. Exatamente, por isso que eu disse que tá na hora do Arnaldo Lira mexer aí no ataque. Só tem uma substituição, mas fazer o quê? Vai esperar o pior acontecer para mexer no time? Não, tem que mexer. Precisa do Vitão para empatar o jogo e garantir essa, e não precisar dos pênaltis para se garantir na final, até porque tem um goleiro, Beto, que de 5 pênaltis até agora no campeonato não pegou nenhum, né? Não encontrou nem o caminho da bola. Bola pro Flávio, Flávio no campo de defesa com a perna esquerda, passe no corredor central, tocou errado, melhor para o time do Piauí, recolhe por aqui, Guilherme Escuro abriu espaço com a perna direita, lançou lá na ponta, a bola vai para a linha lateral, lateral para o time do Parnaíba, em Teresina, capital do Piauí, agora 5h26, é hora de você se ligar no tempo e no placar do futebol. Chegamos à marca de 15 minutos da segunda etapa. Piauí tem 2, Parnaíba tem 1, e eu estou no melhor lugar do mundo. Litoral FM, tá no coração da gente. Beto Lima. Pra te emocionar com o show de transmissão da 95,1. Agora tá dando um pênalti. Se o Piauí fizer mais um, vai direto pra final. Se o Parnaíba empatar, é o Parnaíba que vai pra final. Lateral para o time do Parnaíba já cobrado. Bola na frente, chegada por ali do Rafael Teixeira. Recebeu a falta. Falta para o time do Parnaíba. Ficou no chão Rafael Teixeira. E é impressionante que nem cartão amarelo saiu, viu? É falta pra cartão, sem dúvida nenhuma. Na cara do Bandeirinha, bicho. É impressionante isso que é feito com o Parnaíba. Na cara do Bandeirinha. Ele deu só na perna do Rafael Teixeira. Tinha que ter amarelado aí pro Adriel. E essa rivalidade aí vem lá do futebol maranhense, viu? O Chechão vai reclamar com o árbitro agora. Essa rivalidade aí, Beto, Rafael Teixeira e Adriel, vem lá do futebol maranhense. Até o ano passado o Rafael tava no Maranhão e o Adriel no MAC. Sempre complicado, viu? Aliás, o Adriel no Moto. Smart Fit, seja Smart Fit, sua academia inteligente. Smart Fit Unidade Mirante, Smart Fit Unidade Guarita, com ofertas especiais, planos a partir de R$ 9,90. Faça agora a sua matrícula. E dentro de campo é lateral para o time do Parnaíba, lado direito, campo de ataque. Flávio na cobrança. Autorizado, ele olha para frente, ninguém encosta para receber essa bola. Agora sim, bola para Tirso, fez o corta-luz, tentou fazer a tabelinha, bola resvalou na defesa do Piauí, foi para a linha de fundo. Escanteio para o time do Parnaíba, lado direito, campo de ataque, na marca de 17 minutos da segunda etapa. 2 para o time do Piauí, 1 para o time do Parnaíba. Um golzinho só para o Parnaíba ficar em condição de ir para a final do campeonato piauiense. Um golzinho só para o Piauí passar direto para a final do campeonato piauiense. Por enquanto, está dando pênalti. Escanteio para o time do Parnaíba, Wesley para fazer a cobrança, lado direito, campo de ataque. Vai chuveirar na defesa do Piauizão vibrante. O time do Parnaíba se movimenta dentro da grande área. Wesley ajeita ali as meias, autorizado, ele olha pra bola, olha pra dentro do campo, bateu, lançou pra dentro da área, o Parnaíba chegando, vê a cabeçada de Mateuzão, corta parcialmente, agora é contra-ataque do Piauí, em velocidade, lançou na frente pra escapar da marcação, Adilho, sai o goleirão Janilson, corta errado, jogou nos pés o zagueiro do atacante Zizu, aliás, do Kaique, ele abriu espaço, chegou o Matheus, deu combate, abriu o Kaique pela ponta direita, lançamento para dentro da área, chegava para ali o Gil Mineiro, tocou errado, melhor para o Parnaíba, recolhe bola o Flávio pelo lado direito, entrega para Wesley, Wesley domina, vem puxando o contra-ataque para o time do Parnaíba, lento demais, solta essa bola, garoto faz o passe, na frente para a chegada do Atisson, correu demais e a bola foi para a linha de fundo, tiro de retorno para o time do Piauí, tem pressa, já cobrado, bola para o Claudevão, o árbitro mandou voltar, vai sair cartão amarelo ali para alguém, viu? É, mais um jogador do banco. Se for pro Ribeiro, ele tá expulso, viu? Cartão amarelo, aliás. Deve ser preparador físico, Beto. Cartão amarelo pro preparador físico do Piauí. Tiro de retorno para o time do Piauí. Aí o goleirão Alan tentou usar da malandragem. Queria cobrar fora da área. Ele entrega a bola para Luizão. Luizão com a perna esquerda vem conduzindo a gorduchinha no campo de defesa. 18 minutos da segunda etapa. 2 para o time do Piauí, 1 para o Parnaíba. Parnaíba precisa empatar a partida para chegar à final do campeonato piauiense. Bola investida para Gil Mineiro, domina com dificuldade, saiu com bola e tudo. Lateral para o Parnaíba, lado direito, campo de defesa. Aliás, lado esquerdo, campo de defesa. 19 minutos de segundo tempo até aqui, Beto. O Parnaíba precisa reagir. Fez o gol naquela sequência do primeiro gol do Piauí. Agora vem tentar o empate novamente o Tubarão. Trabalhando pelo lado direito, bola para a chegada do Rafael Teixeira, abriu espaço para o Edson, pela ponta esquerda, driblou 1-2, lançou para dentro da área, bola resvalou e vai saindo das mãos do goleirão Alan. Tem pressa, o Piauí precisa de mais um gol para chegar à final do campeonato piauiense. Tá bem melhor do jogo desde o início do jogo. Mateusão deu combate em cima do Mateusão, é Mateus em cima do Mateus. Bola para o time do Piauí, para Zizu, pelo lado direito, autor dos dois gols, um numa infiltração, numa bola cruzada na área, o outro cobrando pênalti. Volta no meio de campo, trabalha a bola com Claudevan. Claudevan, passe no corredor central, ajeitada, domina o time do Piauí, chegando, vê o cruzamento, bola para Mateusão, escapou do domínio e foi para a linha de fundo. O Parnaíba tá perdidinho, viu? E o Piauí não tem nada a ver com isso, vai empilhando chances perdidas. É, o time do Piauí chegou mais uma vez, Beto, agora pelo lado direito aí, o Mateusão não conseguiu dominar, ele botou o pé do lado, Beto, e a bola viu um pouco forte e ele não conseguiu dominar. Não, o Mateusão, Felipe, se especializou também fazer gol contra o Parnaíba, viu? Exatamente, ele gosta. Agora, nessa jogada de ataque do Piauí, dá pra perceber uma defesa do Parnaíba completamente perdida. Gente, cadê os dois volantes que estão aí no jogo? Xexé, o Baltazar. Recua mais o Baltazar, organiza a defesa. Você não está conseguindo passar direto para a final com esse placar de 2-1 para o Piauí, mas pelo menos vai levar para os pênaltis, porque se não organizar essa defesa aí até o final do jogo, o Beto vai ficar difícil. Olha, quando você fala pelo menos levar para os pênaltis, aí é que vem o perigo. O goleiro do Parnaíba, sofreu 5 pênaltis durante todo o decorrer do campeonato e o goleirão não pegou nenhum. Imagina na cobrança de pênalti. Em Teresina, capital do Piauí, agora 5h32 da tarde. É hora de você se ligar no tempo e no placar do futebol. Chegamos à marca de 21 minutos da segunda etapa. Piauí, tem dois. Parnaíba. Tem um e eu estou no melhor lugar do mundo. Olha o Piauí chegando com o Zizou com a perna esquerda. Bateu pro gol. A bola vai pra linha de fundo sem perigo pra defesa do goleirão Janilson. Litoral FM. Tá no coração da gente. Beto Lima. Pra te emocionar com o show de transmissão da 95,1 Fábio. O time do Piauí quer a classificação, viu? Não quer depender, Beto, de pênalti não. Tá vendo a situação que pode chegar e tá chegando o time do Piauí. E nada, o Piauí não quer saber de pênalti não. E agora, você viu aí, pelo lado esquerdo, o treinador Renatinho Potiguar deu uma mexida no meio campo, Beto, com a entrada do Zizu e também do Kaique. E o time do Piauí, você tá vendo aí, toda hora na linha de fundo, numa dessa aí, o Parnaíba não consegue mais segurar, viu? Aí fica difícil. Olha o Parnaíba trabalhando bola com o Vitão, prendeu, ajeitou pra Flávio. Flávio, que é isso, garoto? Errou o passe. Adriel lançou pra o time do Piauí, trabalhando bola, volta pro Baltazar. Ajeitou pro Wesley, fez a proteção, autoparalisou, marcou falta. Falta para o time do Parnaíba. Paraíba, aproveite o melhor da moda em confecções, calçados, tecidos, moda, casa e muito mais. Com preços imperdíveis e cair o queixo. Beto, com até 70% Paraíba, de desconto. Olha o Parnaíba chegando, invadindo a grande área, cruzamento para o meio. Corta a defesa. Chegou o Flávio, agora fez a falta, vai sair cartão para o Flávio. Se não sair, vai ficar de graça para o atleta azulino, viu? É, por isso que o técnico do Piauí, o Renatinho Potiguar, foi a loucura ali. Parece que vai pintar cartão para alguém no banco do Piauí. Flávio fez a falta. E aí saiu o cartão amarelo para alguém do banco do Piauí. Se for pro Ribeiro, né, Fábio? É, se for pro Ribeiro, vai pro chuveiro. Nem tem entrado, né, Beto? Nem entrou no jogo ainda o jogador Ribeiro do time do Piauí. Se for para ele, já vai pro segundo aí. Agora foi pro treinador. Foi pro Renatinho Potiguar, Beto. Cartão amarelo para o Renatinho Potiguar do time do Piauí. Ou seja, tá os dois técnicos amarelados. Agora tá ruim, quem passar pra final... fica bem... tá pendurado, viu? E amanhã, a partir de amanhã, eu tô com você no Domingo Litoral, a partir das 8 horas da manhã. Eu tô com você no Domingo Litoral, trabalhando bola o time do Piauí. Valeu, viu, Vitor? Valendo bola com o Claudio Ivan. Ele atrasa a jogada, chamou o Luizão pra jogar. Ele vem conduzindo pelo meio de campo, passe no corredor central, tá sozinho por ali, o Kaique prendeu bola, chegou a defesa do Parnaíba, recuperou, entregou pra Rafael Teixeira em passadas largas, em velocidade pela ponta esquerda, foi pro chão o atleta do Parnaíba. Roberto, quem sofreu a falta agora foi o Rafael Teixeira e pintou cartão amarelo pro Flávio também, tá? O lateral direito do Parnaíba. Agora uma substituição no Parnaíba, a última na tarde de hoje. Vai sair Vitão com a camisa número 9 e vai entrar o 17, Michael. Michael tem 2 gols na temporada pelo Parnaíba. Os 2 gols saíram naquela goleada fora de casa contra o 4 de julho, ainda na primeira fase, Beto. Mais uma vez, falta aí para o time do Parnaíba. E olha, o Kaique, ele deu com a mão direita no tórax do jogador do Parnaíba. Ele não conseguiu êxito, ele foi nas costas. Aí sim, aí ele derrubou o jogador do Parnaíba. Falta para o time do Parnaíba, lado esquerdo do campo de ataque. Quem vem para a cobrança? Quem vai fazer a cobrança lá, Beto, é o Wesley. Lançamento para dentro da área, sobe a defesa do Piauí, coloca a bola para escanteio. Escanteio para o Parnaíba, lado esquerdo, campo de ataque. Chegamos à marca de 25 minutos do segundo tempo. Wesley para fazer a cobrança, autorizado, já deu do contrário, entregou para Edson, lançamento para dentro da área, Vitão subiu, chega a defesa do Piauí, voltou para Baltazar, escapou do domínio dele, ele deu do contrário, joga a bola para trás, entrega para Chechel. Chechel levanta a cabeça, passe no corredor central, na lateral, saiu muito forte, a bola vai para a lateral, lateral para o time do Piauí, agora sim, substituição no time do Parnaíba. Exatamente, Beto, confirmando a substituição, sai o camisa número 9, Vitão, centroavante, e quem vai entrar é o 17, Michael. Em Teresina, capital do Piauí, 5:36 da tarde. É hora de você se ligar no tempo e no placar do futebol. Chegamos à marca de 25 minutos e 49 segundos da segunda etapa. Piauí. Tem dois. Parnaíba. Tem um e eu estou no melhor lugar do mundo. Litoral FM. Tá no coração da gente. Beto Lima. Pra te emocionar com o show de transição da 95,1. Lateral cobrado para o time do Piauí. Recupera a bola o time do Parnaíba. Bola nos pés do Flávio. Lançou para Michael. Michael deu combate em cima da defesa. De cabeça corta o Irã. A bola vai sobrando para Gil Mineiro, que deu um balão para cima. Ela tá dentro da área. Tá viva. Quicou no chão. Rafael Teixeira foi puxado. Tinha que ter caído o atleta do Parnaíba. Bola nas mãos do goleirão Alan. Aí o árbitro não tinha como não marcar esse pênalti, viu, Felipe? Exatamente. Se ele fosse mais esperto, ali teria sofrido o pênalti. Vem o Piauí, Beto. Piauí trabalhando bola pelo meio de campo. Parnaíba agora parece que ajeitou a casinha, Felipe. Tá mais consistente. É, eu acho que passou por uma conversa ali do Arnaldo Lira, viu? Que não tá muito manso na beira do campo. Agora vem o Piauí, Beto. Mais um passe errado do Parnaíba. Recolhe por ali Guilherme Escuro. Ajeitou para Claudevan. Claudevan do lado esquerdo para Kaique. Kaique deixou a bola passar para Matheus. É o Matheusão. Recolhe. Vem puxando por dentro. Trabalhando bola para o time do Piauí. O Parnaíba volta com toda a velocidade para recompor a defesa. Abriu jogada pelo lado esquerdo do Piauí. A bola chega para Adriel. Adriel passa o pé em cima da bola. Encosta Claudevan. Claudevan com a perna direita. Chama Guilherme Escuro para jogar no meio de campo. Abriu espaço. Lançou na ponta direita. Matou com dificuldade. Colocou no chão. Abriu espaço à defesa. O time do Piauí em cima da defesa do Parnaíba volta novamente para o meio de campo. Vai reconstruir toda a jogada. Claudevan se apresentando ali na frente dos meias. Abriu jogada no corredor central. Entregou para Mateusão. Com dificuldade, escapou de três marcadores do Parnaíba. Veio do contrário. Trabalhando bola o time do Piauí. Vai na frente, não dá certo. Volta, reconstrói. Encontra a porta fechada. Volta novamente para a defesa. Trabalhando bola com o Luizão. Luizão com a perna esquerda. Ajeitou, procurou espaço com o Irã. Irã já domina pelo lado direito. Vai conduzindo a Godoxinha, adiantando. A bola trabalhou para Gil Mineiro, atrasa a jogada, chama o goleirão Alan para jogar no campo de defesa. O Piauí, o Parnaíba não consegue encostar na bola, viu? É impressionante como o Parnaíba, nesse momento do jogo, está acuado. É, exatamente, Beto. E aparentemente os dois times estão cansados, viu? Acho que se terminasse o jogo agora aí, ninguém estava muito insatisfeito, não, viu? Chutão para frente pro ataque do Piauí. Mateusão deu combate, a bola chega para Diego. Diego, por elevação para Matheus. Matheus com a canela, deu na bola e ela subiu. Chechel vai dar combate. Guilherme Escuro empurrou. É falta para o time do Parnaíba. O árbitro manda seguir o lance. Chechel faz a proteção. Agora sim recebeu a carga. É falta. Falta para o time do Parnaíba. O Chechel ficou no chão e Guilherme Escuro tá ali tentando arranjar confusão e conseguiu encontrar um cartão amarelo, viu? Cartão amarelo para Guilherme Escuro, número 8 do time do Piauí. Ele fez a falta. Sai. Não fica, não. Se ficar, vai acontecer o que aconteceu agora. Cartão amarelo para Guilherme Escuro, número 8. Beto. Bola para o Flávio. Contra-ataque para o Parnaíba na entrada da grande área. Michel na cara do gol, abre espaço, bateu, saiu o goleirão, a bola tá viva, o goleirão puxou, foi pro chão. Michel, Malucel Distribuidora, precisão de peças, acessórios e tudo para assistência técnica em celulares, a Malucel Distribuidora é a solução. WhatsApp 869-9427-2745. Malucel Distribuidora, tudo para o seu celular. E no final do jogo, no apito final, tem todo o detalhe de toda a partida com Fábio Bevilacqua e Felipe Cruz no pós-jogo. Lateral para o time do Piauí, lado direito, campo de defesa. Arremesso lateral para o time do Piauí, Beto, já chegando ali para a cobrança e já sai para o jogo o zagueirão Irã, número 15. Ele, ninguém dá pressão no Irã, ele vem conduzindo com a perna esquerda, lança na frente, chegou agora o Edson, fez a carga, falta, falta para o time do Piauí no campo de defesa. É, quando o jogador do Piauí ali, o número 26, o Adílio, dominou a bola, o jogador do Parnaíba chegou fazendo falta, falta para o Piauí, mais uma vez, Irã no jogo. Recolhe no campo de defesa para o time do Piauí, vai vencendo por 2-1, tá levando a decisão para os pênaltis, lembrando que o Piauí só está indo para os pênaltis nesse momento porque o juizão da partida passada deu um pênalti escandaloso para o time do Piauí no primeiro jogo da primeira final. Bola nos pés do Flávio. Flávio lança por elevação, procurando o corredor lateral. No meio do caminho foi interceptado. Sobe Baltazar de cabeça. Tentou alcançar. Michael foi empurrado. E o Bandeirinha não marcou falta, não. Deu, foi lateral para o time do Piauí, lado esquerdo, campo de defesa. É, arremesso lateral ali do bate-rebate. Desta vez foi com o auxiliar, viu, Felipe? Desta vez foi com o auxiliar ali. O bate-rebate, arremesso lateral. Adriel na cobrança. Adriel fez a cobrança, foi pro chão. O atleta do Piauí, é falta em cima do Zizu. Do Zizu, quando ele dominou, Beto, o jogador do Parnaíba chegou fazendo a falta. Mais uma vez o Piauí vem pro jogo com o Irã. Em Teresina, capital do Piauí, agora 5h41 da tarde. É hora de você se ligar no tempo e no placar do futebol. Chegamos à marca de 30 minutos da segunda etapa. Piauí tem 2. Tenho e eu estou no melhor lugar do mundo. Litoral FM. Tá no coração da gente. Beto Lima. Pra te emocionar com o show de transmissão da 95,1. E dentro de campo ali o atleta do Piauí foi pro chão e tá caído também o atleta do Parnaíba. É, do Piauí é o Adriel, viu? Lateral esquerdo. Acho que ali deve ser cãibra. E o Diego também, viu? Pelo lado do Parnaíba é o Diego que tá caído, Beto. Parece cãibras também, viu? O condicionamento físico não tá bem não, Felipe. É, o campo é pesado, é claro, mas a essa altura do campeonato, quase 10 jogos já de cada jogador. Já era pra estar bem condicionado já, até porque, né, tem uma preparação toda aí, e o Parnaíba e também o Piauí não foi um dos últimos que se apresentou não. Começou o trabalho até porque já vinha da segunda divisão do campeonato piauiense, manteve alguns jogadores que jogaram a segunda divisão e tá aí, né, o condicionamento físico aí igual aos outros. Fica complicado nesse momento do jogo para o time do Parnaíba. O mais prejudicado aí é o Parnaíba, viu? Piauí tá vencendo, tá levando a decisão para os pênaltis, né? Dos males o menor pro Piauí, né, Beto? Exatamente. Flávio lançou pro ataque no corredor lateral procurando Michael, é sangue novo, tá com todo o gás em cima do Luizão, fez a proteção, Michael pressiona, tá igual um carrapato ali em cima do zagueirão, recuperou pro Parnaíba, recebeu a carga, falta, o árbitro manda seguir o lance, a bola foi cobrada, chegou nas mãos, aí não, aí o Bandeira tá de brincadeira. A bola resvalou no atleta do Parnaíba e foi no braço do atleta do Piauí, e mesmo assim ele deu lateral para o time do Piauí. Olha, Beto, mas eu acho que antes o Michael sofreu a falta. Na cara do Bandeirinha ele também não deu mais uma vez. É, o Parnaíba tem que jogar contra o time adversário e contra o trio de arbitragem aí, viu? Que tá complicado para o time do Parnaíba. Lateral para o time do Piauí. Adriel para fazer a cobrança, autorizado, lançou no corredor lateral, chega a defesa do Parnaíba, deu combate, passou por Baltazar de cabeça, mas o árbitro paralisou, marcou falta. Agora vai sair cartão amarelo para o Chechel. É, Chechel tá amarelado, ele não era um dos pendurados, agora recebeu o segundo cartão amarelo dele no campeonato, velho. Segundo cartão amarelo para o Chechel, o Parnaíba já tem 4 cartões amarelos, viu? 4 não, é. É, 4 cartões. Tá na vantagem, no jogo passado foram 9. 33 minutos da segunda etapa. 2 para o Piauí, 1 para o time do Parnaíba. Trabalhando bola no campo de defesa, saindo com o Irã. Irã ajeitou para Gil Mineiro do lado direito. Lança no corredor lateral em velocidade. O Edson vai acompanhando, faz a proteção, vai tentar deixar a bola sair na linha de fundo e conseguiu. Tiro de retorno para o time do Parnaíba. É, o Edson fez a proteção muito bem ali. Os times já estão cansados, é nítido isso. 34 minutos do segundo tempo. Eu acho que vai, se permanecer assim, a gente vai ver a disputa de pênaltis novamente. Ano passado o Parnaíba passou para a final nos pênaltis contra o River. É, mas esse ano tá osso, viu? 5 penalidades contra o Parnaíba, nenhuma. Precisa matar o torcedor do coração desse jeito, rapaz. Bola para Wesley. Ele tentou fazer a tabelinha, tocou errado. Adriel recolhe para o time do Piauí. Fez do contrário, entregou para Kaique. Kaique lançou pro meio. Tá sozinho o Matheus. Entrou todo espalhafatoso na hora do pênalti. Fez pênalti para o time do Piauí. O Piauí vai vencendo por 2 anos. Bola pro Edson. Trabalhando bola na frente com o Atilson. Ele atrasa a jogada para Chechel. Chechel ajeitou. Entrega agora sim para o Atilson. Abriu espaço. Entregou para o Edson. Com a perna direita vem a batida. O goleirão foi buscar. Quase o Alan ficou ali vendido no lance. Quase. Finalização imprensada ali do Edson. Quase que o goleirão Alan do Piauí se complicou, Beto. O Parnaíba tá conseguindo atacar mais pelos lados. Agora vem o Tubarão de novo com o Wesley. Nessa configuração, o Edson deu combate junto com o Chechel no meio de campo. Bola nos pés do Baltazar, ajeitou para o Wesley. Do lado direito, o Parnaíba trabalha ganhando terreno, bola nos pés do Flávio. Flávio vai fazer a contenção, ali chega a defesa do Piauí com o Claudevan. Coloca a bola para lateral, lateral para o Parnaíba, lado direito já cobrado. Bola para Tisson, de calcanhar para o Wesley. Saiu a tabelinha para Tisson, tentava acionar por ali o Michael. Chega a defesa do Piauí, sai jogando com o Adriel. Fez uma firula ali, um banho em cima do Baltazar. Sai jogando com a perna esquerda, lançou na frente, faz a proteção. A bola chega para Zizu, autor dos dois gols para Mateusão. Mateusão com a perna esquerda, lançou na frente. Flávio recolhe para o Parnaíba, lançou na frente para o Wesley. Matou no peito, procurou espaço, puxou por dentro, vem pelo meio. Abriu jogada com o Michael, tá na cara do gol, marcado impedimento. Tá saindo tudo errado nesse ataque do Parnaíba. Alguém faltou os ensaios aí, Felipe. Exatamente, muitos impedimentos. Esse é o quinto só na tarde de hoje. Dessa vez quem estava impedido era o Michael, mas ele viu a jogada, Pedro. Era para ele ter se posicionado. O erro aí não foi do Wesley, o erro foi do Michael. Era para ele ter voltado um pouco mais para trás ali no ataque do Parnaíba para receber essa bola em condição legal. Em Teresina, capital do Piauí, agora 5h47 da tarde. É hora de você se ligar no tempo e no placar do futebol. Chegamos à marca de 36 minutos da segunda etapa. Piauí. Tem dois. Parnaíba. Tem um e eu estou no melhor lugar do mundo. Litoral FM. Tá no coração da gente. Beto Lima. Pra te emocionar com o show de transmissão da 95,1. Lateral pro Parnaíba, lado esquerdo já cobrado. Bola na frente pra chegada do Michael. Primeiro que ele chegou por ali. O Irã recuperou bola para o time do Piauí. Agora trabalha com toda a tranquilidade do mundo. Bola para Guilherme Escuro. Abriu espaço para a chegada do Kaique. Ele atrasa a jogada com o Adriel. Adriel deu no contrário para Kaique. Kaique volta para a defesa novamente. Sai tocando errado. Melhor para o Chechel. Recolhe para o Parnaíba na meia cancha. O Parnaíba está pressionando a saída de bola do Piauí. Está conseguindo encontrar a bola. Só não está conseguindo dar continuidade na jogada. Chegava novamente o Parnaíba de calcanhar para ali. O Kaique jogou em cima do Flávio. E a bola foi para a lateral. Lateral para o time do Piauí. Lado esquerdo. Campo de defesa. Arremesso lateral para o time do Piauí, Beto. E o número 21. Do Piauí, o Kaique reclamando ali com o treinador, viu? Deve ter falado alguma coisa ali, precisando ali, algum tipo de marcação. E o árbitro paralisou o lance porque o Claudevan foi pro chão ali, ele marcou falta. Oral Estética, que tal transformar o seu sorriso? Clínica Odontológica Oral Estética, todos os procedimentos odontológicos você encontra aqui, Praça da Graça, em cima do Boticário. Oral Estética, transformando sorrisos. Falta já cobrada, sai jogando Claudevan, em cima dele tinha um Atício, ficou no meio, deu combate à defesa com Baltazar, recolhe, sai jogando para o time do Parnaíba. Bola nos pés do Chechel, abriu espaço para Edson pelo lado esquerdo, já ultrapassa a linha que divide o gramado, vem conduzido a Gorduchinha com a perna direita, ele muda de direção, abre espaço no corredor lateral, tentou lançar para frente. Michael escapou da marcação, mas com falta. Falta para a defesa do Piauí, tem jogador estendido no chão. Rapaz, mas não pode encostar, que aí o jogador do Piauí tá caindo, ele tá marcando, Fabinho. É verdade, Felipe. Mais uma vez ali, o jogador do Piauí, do Parnaíba, tomou a frente e o árbitro da partida marcou falta a favor do time do Piauí. O Piauí sai pro jogo, Guilherme Escuro. 38 minutos da segunda etapa, tá chegando aquele momento perigoso do jogo. Quem fizer um gol aí tá praticamente classificado pra final do Campeonato Piauiense 2025. Bola para o time do Piauí no corredor central, abre espaço com o Zizu. Zizu, autor de dois gols, lançou pra Mateusão na entrada da área, desistiu do combate por ali. O Diego deixou o Mateusão sozinho. Lançamento pra dentro da área, Chechel deixa a bola passar. A bola vai chegando pra Wesley. Recolhe no campo de defesa para o Parnaíba. Lançamento no corredor central para Michael. Escapou da marcação. Chega a contenção, mas está sozinho no meio de três zagueiros. Ele levanta os braços, chamando seus companheiros para ajudar. Saída de bola para o time do Piauí. Bola nos pés do Adriel. Ele puxou por dentro, vem pelo meio. Entrega para o Irã. Irã levanta a cabeça, abre jogada para Gil Mineiro. Gil Mineiro domina. Puxou por dentro, já deixou a marcação para trás. Faz o passe no corredor central. Domina por ali. O Kaique abriu jogada para Gil Mineiro. Gil Mineiro faz o giro. girou o corpo, entrega para a chegada do Claudevan. Claudevan levanta a cabeça, encontra Guilherme Escuro no meio de campo, trabalhando bola, ultrapassa a linha de dividido gramado, vem em velocidade pelo meio de campo, abriu para o lado direito, para a chegada, saiu a tabelinha para Guilherme Escuro pelo lado direito, lançamento para dentro da área, o Piauí chegando, passe no segundo poste, veio a cabeçada e a bola foi para a linha de fundo. É impressionante como o Piauí tem facilidade de lançar essa bola dentro da área. É, mas pela falta de marcação do time do Parnaíba, Beto. Mais uma vez pelo lado direito e a bola alçada na área. E o Zizu, mais uma vez chegando ali para tentar o cabeceio diante do gol do goleiro do Parnaíba. O Piauí continua chegando, Beto. Em Teresina, capital do Piauí, agora 5:51 da tarde. É hora de você se ligar no tempo e no placar do futebol. Chegamos à marca de 40 minutos da segunda etapa. Piauí! Tem dois. Parnaíba! Tem um e eu estou no melhor lugar do mundo. Litoral FM. Tá no coração da gente. Beto Lima. Pra te emocionar com o show de transmissão da 95,1. E dentro de campo, o Edson está estendido no chão. Parnaíba não pode mais fazer modificação não, né, Felipe? Exatamente, se o Edson sair, o Tubarão vai ter que ficar com um a menos em campo. Agora 40 minutos do segundo tempo, quase 41. O Edson, experiente, 36 anos, tá caído por ali, tá saindo de maca do campo agora. Olha, ele tá com a mão no rosto, tá, viu? Tá com a mão no rosto ali, sentindo dores. Se ele sair, esses minutos finais vão ser emocionantes, Beto. Vai ser eletrizante. Gelta BYD. A Gelta BYD tem veículos híbridos e elétricos. Agende agora seu test drive pelo WhatsApp 869-88-387992 e garanta seu BYD novo. Gelta BYD, construa seus sonhos. Tiro de retorno para o time do Parnaíba. Janilson, Edson parece que já vai voltar. Janilson partiu para a bola, lançou, ela ultrapassa a linha que divide o gramado, vem caindo na meia cancha, fez o corta-luz, chega para Gil Mineiro no campo de defesa para o time do Piauí. Sai jogando, deu um balão para frente, ela sobe e vai caindo na lateral, lateral para o time do Parnaíba, lado esquerdo, campo de defesa. É o Parnaíba se segurando, Beto. Olha, passar aqui o resultado dos outros estaduais, Brasil afora acontecendo. Por enquanto, Santa Cruz e Sport vão empatando em 0-0 no Arruda. Segundo jogo da semifinal do Pernambucano por lá, tá dando Sport na final porque venceu o primeiro jogo por 2-0. Na final do Campeonato Mineiro, jogo de volta, o Galo tem uma vantagem em cima do América de 4-0. Por enquanto, por lá, 13 minutos do segundo tempo, 0-0. E na final do Campeonato Cearense, por enquanto, Fortaleza 0, Ceará também 0. Chegamos a 41 minutos da segunda etapa. 2 para o time do Piauí, 1 para o time do Parnaíba. Bola trabalhada no ataque. Rafael Teixeira tocou errado. A bola vai para a linha lateral, lateral para o time do Piauí. Gil Mineiro na cobrança, autorizado, lançou na frente, sobe Chechel, intercepta de cabeça, mandou para frente Wesley, dominou, procurou espaço, girou o corpo, vem puxando por dentro, entrega para Baltazar, foi ali traído pelo kick da bola, no morrinho artilheiro, ele girou o corpo, escapou da marcação, entregou pro Chechel, Chechel foi pro chão, o árbitro manda seguir o lance, bola para o time do Piauí, Mateuzão chegou, fez a carga, abriu espaço pro lado esquerdo em velocidade com o Zizu, autor de 2 gols, ele tá na ponta da grande área, fez o toque no meio do caminho, tinha a defesa do Parnaíba e coloca a bola pra linha de fundo, escanteio para o time do Piauí, que pressiona o Parnaíba. O Atiço teve que voltar toda a extensão do campo para fazer a contenção aí, viu? É, e o Piauí chegou com 3 atacantes, Beto. Eu acho que faltou um toque a mais aí do jogador Zizu do time do Piauí. Veio o Mateuzão também na jogada aí e, claro, também o Abner, número 7 do time do Piauí. Mandei agora escanteio para o time do Piauí, chegando ali para a cobrança, Beto. Guilherme Escuro. Guilherme Escuro com a número 8. Guilherme Escuro se prepara para fazer a cobrança. Mas faz um jogo horrível até aqui o Chechel, viu? Errando tudo que tentou. Autorizado, Guilherme Escuro partiu para a bola, lançou para dentro da área. O Piauí chegando, via cabeçada. Defesaça do Janilson. Beto Lima. Pra te emocionar com o show de transmissão da 95,1. E que cabeçada no canto esquerdo, a meia altura. Ele foi pro lado direito, voltou toda a extensão do corpo, se esticou todo para fazer a defesa. Defesaça do goleirão do Parnaíba, Felipe. Parece até que ele tirou essa bola de dentro do gol, Beto. Essa pode ser a moral que ele precisava, o lance que ele precisava para ir cheio de moral, com o peito estufado para disputa de pênaltis. Mas antes disso, o árbitro pesou. Palmeiras precisa apitar o final do jogo. 44 minutos de segundo tempo até aqui. Parnaíba precisa se segurar, Beto. E no apito final tem o arquibancada especial. Lançamento para dentro da área. Saiu Jailson. Ficou com a bola dominada. Tem pressa. Lançou para o ataque. A bola ultrapassa a linha que divide gramado. Wesley está sozinho contra dois marcadores. Se impressionou ali com a chegada do Wesley. O zagueirão, aliás, era o Adriel. O Adriel, ali e esquerda. Com a perna direita, Fábio. Ele mandou para a linha de fundo. Ele saiu aqui, Beto. Quando estava só o Gil Mineiro com o atacante do Parnaíba, o Adriel chegou também para ajudar e botou ela para escanteio para o time do Parnaíba. A placa subiu, Beto. Quanto, Fábio? 6 minutos. Vamos até aos 51. Prepare o seu coração, torcedor azulino. O gol do Parnaíba está amadurecendo. O momento está chegando. O sangue está pulsando na veia. Escanteio para o time do Parnaíba. O Wesley para fazer a cobrança. Autorizado. Partiu para a bola dentro da área. Vem a cabeçada. Subiu. O goleirão de soco. A bola está viva para o Baltazar. O árbitro paralisou e marcou falta no goleirão. Que no falta, Piauí. Que falta, rapaz. Fabinho, Beto, que falta. O jogador do Parnaíba tentou cabecear a bola. Quer dizer que não pode mais tentar cabecear? Na realidade aí foi o goleiro, viu, Felipe? O goleiro foi que saiu doido aí e bateu no atacante do time do Parnaíba. A arbitragem tá doida pra esse jogo terminar, a verdade é essa. Olha, viu? Se ele pudesse ter dado só um minuto, era melhor pra ele, viu? Em Teresina, capital do Piauí, agora 5h56 da tarde. É hora de você se ligar no tempo e no placar do futebol. Chegamos à marca de 45 minutos da segunda etapa. Tem dois. Parnaíba. Tem um e eu estou no melhor lugar do mundo. Litoral FM. Tá no coração da gente. Beto Lima. Pra te emocionar com o show de transmissão da 95,1. E não é possível. O técnico do Paraíba conseguiu ser expulso, Felipe. E ele tá reclamando com razão, Beto. Não foi absolutamente nada. Parnaíba está sendo garfado de em Teresina. Nessa jogada anterior que ele marcou, que o árbitro marcou falta para o Piauí, o Baltazar e o Guilherme Escuro subiram juntos. Não teve falta nenhuma na jogada. Reclama com razão o Arnaldo Lira. Recebeu o segundo amarelo, agora está expulso. Olha essa energia negativa que está pairando por sobre o Parnaíba aí. Com relação a essa arbitragem, está prejudicando o Paraíba. No primeiro jogo, teve um pênalti inexistente. No segundo jogo, o árbitro está marcando até sinal de Wi-Fi contra o Paraíba. Casa do Construtor. Na Casa do Construtor, você aluga máquinas, equipamentos e ferramentas para construções, reforma, pintura e jardinagem. WhatsApp 869-81-21-3535. Casa do Construtor, aluguel de equipamentos. E no apito final do árbitro, tem o programa Arquibancada Especial, detalhando tudo desse segundo jogo da semifinal do Campeonato Piauiense. Por enquanto, está dando pênalti, 2 para o time do Piauí, 1 para o time do Parnaíba, e a arbitragem mais uma vez aparecendo no jogo. Falta para o time do Piauí, que Guilherme Escuro está centralizado para fazer a cobrança. Só o Chechel está ali para fazer a barreira, a contenção. Juscelio já foi à beira do campo, Beto. E o árbitro não autoriza a cobrança de falta para o time do Piauí, enquanto o Arnaldo Lira não sair de campo. Agora sim, autorizado Guilherme Escuro por elevação para dentro da área. O Piauí chegando, saiu Janilson. Sai jogando rapidamente, lançou a bola para o ataque. Em velocidade, bola para Michael. Sai o goleirão Alan. Chuta a bola e coloca a bola para lateral. Lateral para o time do Parnaíba. Lado esquerdo, campo de ataque, é contra-ataque. Já foi cobrado. Bola para o Edson. Dominou em velocidade, desce pelo lado esquerdo. Levanta a cabeça, ninguém encosta. Tá sem opção de passe. Ele lançou para dentro da área. A bola vem chegando para o Parnaíba. Michael, a bola passa por ele. Chega ali pro Kaique, Kaique dá um chutão pra frente, recolhe para o time do Parnaíba. Baltazar entrega pro Flávio, Flávio pelo lado direito, entregou pra Wesley, Wesley escapou da marcação, foi pro chão, o árbitro paralisou, marcou, falta para o time do Parnaíba, lado direito, campo de ataque, no costado da linha lateral, chegando na grande área, vai levar perigo pra defesa do Piauí, ou ele tem o lateral? Deu lateral, Beto. Lateral pro Parnaíba. Flávio na cobrança. Autorizado, entregou para Michael, fez o corta-luz, era o Atiço, o lançamento para dentro da área, o Parnaíba chegando, a bola chega nas mãos do goleirão Alan, tem pressa, abriu para o Gil Mineiro, lado direito em velocidade, agora é contra-ataque do Piauí, passe por elevação na frente para ele mesmo, chegava o atacante Aliás, a defesa do Parnaíba, o Gil Mineiro saiu empurrando todo mundo e é falta para o time do Parnaíba no campo de defesa. Roberto, o Arnaldo Lira não saiu ali do campo não, viu? Ele tá no banco de reservas, tá agachado ali ao lado do Leandro Sobral, que saiu lesionado no primeiro tempo. 49 minutos da segunda etapa, o árbitro prometeu o jogo até 51, tá para terminar a partida, tá dando o pênalti nesse momento. Bola pro Flávio no campo de defesa, levantou a cabeça, entregou para Chechel. Chechel vem conduzindo pelo lado direito, foi pro chão. O árbitro paralisou, marcou falta para o time do Parnaíba, mas não vai sair. Agora ele queimou a língua do narrador. Cartão amarelo para o Mateuzão. Cartão amarelo para Mateuzão, número 9 do Piauí, Beto. Olha, o quarto árbitro tá mandando o Arnaldo Lira descer pro vestiário. Ele não pode ficar no banco de reservas. E o presidente do Parnaíba também tá cuspindo maribondos ali, viu? É porque ali na realidade, Felipe, no estádio Albertão, ali são três túneis, né? Um de cada lado e um do meio. Quando geralmente tem jogo internacional, geralmente usa esse túnel do meio. E o Arnaldo Lira tava ali no meio, viu? 49 minutos e 48 segundos, lançamento pra dentro da área. O goleirão Alan foi no quinto andar, agora vai pro chão sentindo cãibras. O goleiro do Piauí, mas tá vencendo por 2-1. Tem que fazer cera não, tem que botar a bola pra rolar. Um minuto pra acabar. Um minuto pra terminar a partida. Ele lança a bola pro ataque, ela ultrapassa a linha que divide o gramado, vai caindo pelo lado direito, recolhe em velocidade o Adílio, escapou da marcação, chega ali o Edson e faz a falta. Falta para o time do Piauí, na marca de 50 minutos e 19 segundos da segunda etapa. É perigo de gol para o time do Piauí. Agora o lado inverteu, é falta pro Piauí na ponta da grande área, lado direito, o campo de ataque. É, o jogador do Piauí, Beto, era ali o número 14 do time. O Adílio. O Adílio jogou ali, deu tapa do lado. E o jogador do Parnaíba chegou fazendo falta. Falta para a equipe do Piauí. Olha, o Arnaldo Lira agora enlouqueceu. O Arnaldo voltou pra dentro de campo. Aí a polícia militar logo ali já vem. Vai ali. Pedir pra... Ah, tá pegando na mão ali, cumprimentando. Olha que lambança. Tá acontecendo nessa segunda final, semifinal do Campeonato Piauí. Ele tá indo pra arquibancada, Arnaldo Lira. É porque ali pelo fosso fica muito distante, viu? É, quem tá auxiliando ele ali é o Major Wilton Souza, da Polícia Militar. E quem recebeu ele ali na arquibancada foi o Cabeça. Foi aquele cidadão brasileiro. Falta para o time do Piauí, Guilherme Escuro. 51 minutos e 25 segundos, já estamos por conta do apito do árbitro. É cobrar, tirar essa bola e terminar o jogo. Partiu Guilherme Escuro para dentro da área, vem a cabeçada, sai o goleirão do Parnaíba e ficou com a bola nas mãos. E está encerrada a partida. Final de jogo, é pênalti no primeiro jogo, aliás, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Piauiense 2025. Pode colocar essa cobrança de pênalti na conta do primeiro ato da primeira semifinal, Felipe? Pode colocar e a arbitragem hoje não comprometeu tanto. O pênalti pro Piauí realmente existiu. O zagueiro do Parnaíba foi neném na jogada, Matheus Loyola fez a penalidade. Ô Beto, Fabinho, não existe zagueiro dar carrinho dentro da área, cara. Você não pode fazer isso, é o beabá do futebol. Você só dá carrinho quando você tem certeza da jogada. Agora você sair atrás do atacante e dar carrinho para recuperar a bola, aí, meu amigo, é uma irresponsabilidade que você precisa entender que se você ainda acha que vale uma atitude como essa dentro de campo, você precisa voltar lá para base, viu? É verdade, Felipe. E o que o zagueiro do Parnaíba fez, né, na hora da jogada, bastava, Felipe, ele ter ficado em pé. Que o centroavante do Piauí tinha dado tapa do lado, não tinha conseguido chegar a tempo de bater no gol ou de meter a bola na área e assim finalizava o lance. Mas não, foi para dar o carrinho, fez o pênalti indiscutível por parte do time do Parnaíba e o Piauí fez aí o segundo gol, passando aí o resultado que lhe era favorável para que nós possamos ter aí as penalidades máximas. Agora, meu amigo, é competência aí tanto do Parnaíba como do Piauí. Vamos torcer que, como você colocou, Felipe, nós já tivemos 5 pênaltis contra o time do Parnaíba. E o goleirão não fez nenhuma fé ainda, viu? Vamos esperar que ele faça agora aí, diante do time do Piauí, nas penalidades máximas. É, espero que ele tenha guardado tudo isso pra essa disputa de pênaltis, viu? Que essa defesa, Felipe, da cabeçada do Mateuzão aí também, tenha servido de incentivo para que ele possa aí fazer grandes defesas nas penalidades. Final de jogo, cobrança de pênalti, prepare o seu coração, torcedor do Piauí, você torcedor do Parnaíba Esporte Clube, chegou aquele sonhado momento de esperança para a torcida do Piauí e aquele momento de pavor, de adrenalina para a torcida do Parnaíba que via a classificação se apresentando na hora do empate. O Piauí fez o gol e o Parnaíba empatou logo em seguida. E aí, quis o destino que um atleta do Parnaíba fosse colocado em campo, ainda muito frio, sem tempo de bola, nunca havia treinado ou jogado com o seu companheiro nessa formação. Foi infeliz o lance, marcou um pênalti para o time do Piauí e o Piauí converteu. Agora as cobranças de pênalti promete, viu, Felipe? As cobranças prometem. Jogadores do Parnaíba sentados no gramado nesse momento. Você que está assistindo a nossa live no YouTube, a gente tem imagens do Albertão, mas os jogadores estão acompanhando ali nas imagens que você acompanha no nosso canal no YouTube. Os jogadores aí do Piauí você acompanha nesse momento. Os jogadores do Parnaíba também estão no gramado esperando aí o momento para as cobranças de pênalti. O Beto, lembrando que nas cobranças de pênalti atualmente não tem mais aquela regra que tem que passar a lista oficial dos batedores. Os jogadores decidem ali na hora, né? E o Arnaldo Lira não pode mais decidir porque ele está expulso, está na arquibancada. Aliás, ele pode passar a orientação, mas não é correto, né? É verdade. Oi, Beto. Opa. Passar informação aqui, tem gol acontecendo nos estaduais Brasil afora. No campeonato pernambucano, o Sport, fora de casa, abre o placar com Fabrício Domingues contra o Santa Cruz. Santa Cruz 0, Sport 1. O Sport nesse momento com um pé e meio na final. Muito bem. Para esse time do Piauí é a ascensão. É a esperança de chegar a uma final de campeonato piauiense. Um time que há um ano atrás estava na segunda divisão do campeonato piauiense. Reformulou toda a sua diretoria. Se transformou em SAF. Está tendo agora a oportunidade de ser campeão, aliás, de chegar na final do campeonato piauiense 2025. Por um outro lado, tem um Parnaíba que vinha remando uma maré muito forte. Que hora ela ficava plana e o Parnaíba conseguia se projetar para frente. E tinha hora que ela puxava o Parnaíba para trás, como aconteceu nesses dois jogos da semifinal do campeonato piauiense. Isso por conta da arbitragem, porque se não tivesse uma arbitragem duvidosa no primeiro jogo, o Parnaíba agora estaria classificado para a final do campeonato piauiense. Mais um gol de pênalti para o time do Piauí deu a esperança para esse time guerreiro que veio da segunda divisão e está galgando a final do campeonato piauiense. Já o Parnaíba precisa mostrar que pode renascer das cinzas contra a arbitragem e contra o time adversário. A esperança está nas mãos do goleirão Genilson e nos pés dos batedores que irão cobrar os penais para o time do Parnaíba. Pênalti é competência, como diz o Fábio. E o Parnaíba treinou pênalti durante a semana, Felipe? Treinou. O Parnaíba treina pênalti sempre. Sempre depois dos treinos táticos, o time vai lá e treina penalidades. Ano passado, passou para a final justamente em cobranças de pênalti contra o River. Agora, o interessante é que se o Parnaíba sofreu 5 pênaltis e não defendeu nenhum, andou perdendo aí também, viu, Felipe? Exatamente. O Parnaíba teve pênalti perdido nesse campeonato. Agora, Beto, como disse o Fabinho, o Janilson fez uma defesa espetacular. Para mim, a melhor defesa do campeonato até aqui, já no finalzinho do jogo, aos 40 minutos do segundo tempo. Pode ser que essa defesa dê moral para ele aí, e de peito estufado e com mais moral e empolgação para defender a pênaltis aí nessa decisão por pênaltis contra o Piauí, Beto. Ô Felipe, ô Fábio, nesse momento, tá mais para o time do Piauí, que está centralizado, via a classificação no colo do Parnaíba e conseguiu empatar o placar agregado. E aí, como fica a mente desses jogadores na cobrança de pênalti, Fábio? Olha, Beto, cobrança de pênalti é, volto a repetir, é competência, é treinamento, né? Tanto do Parnaíba quanto do Piauí. A gente não sabe como foi o treinamento também do time do Piauí. Acho que o Piauí, Beto, da maneira que se postou dentro de campo, né, ele queria fazer o resultado. Né? Dos males, o menor. Ou seja, o resultado que aconteceu, eu acho que era o que menos o Piauí queria. Porque quando começou o jogo, ele achou que ele poderia ter feito o terceiro também. E teve chances para isso em relação ao time do Parnaíba. Mas não, ficou no 2-1, agora vai para a penalidade. Eu acho, Felipe, Beto, que a qualidade do time do Piauí é melhor do que a do Parnaíba. Pode ser que no pênalti não aconteça isso. Pode ser que o Parnaíba seja mais competente no pênalti do que o time do Piauí. Agora, a qualidade de atletas do time do Piauí é melhor do que a do Parnaíba, você pode ter certeza disso. É isso, Felipe. O nervosismo fica mais para o time do Parnaíba do que para o time do Piauí? É claro, toda a atmosfera, assina embaixo do que o Fabinho está falando, e toda a atmosfera do estádio, do jogo, coopera para que o Piauí saia daí classificado, né? Tá jogando em casa, tá mais acostumado a jogar no Albertão, o Parnaíba fora de casa, não tá acostumado com esse terreno, esse gramado. Enfim, apesar de ter vencido muitos jogos fora de casa esse campeonato, né? Mas tudo coopera para a classificação do Piauí. Mas, como a gente diz, a disputa de pênaltis, é claro que tem a qualidade ali, você treina bastante, mas também tem que contar com sorte, né? Não é só a qualidade, muitas vezes você conta com sorte. A gente teve, por exemplo, o Real Madrid se classificando esse meio de semana na Champions League, numa disputa de pênaltis, e contou muito com a sorte, né? Por exemplo, é só um exemplo que a gente traz aqui para evidenciar isso. Tá na hora do Janilson mostrar a qualidade aí que ele tem e por que ele foi titular nesse time do Parnaíba durante toda a temporada, Beto. Agora, como centralizar esses atletas para cobrança de pênalti? Tem pré-eleição antes das cobranças de pênalti, Felipe? Com certeza, a gente viu há pouco aí no nosso canal no YouTube os jogadores reunidos ali fazendo uma roda de oração, conversando, para manter a concentração para sair daí do Albertão hoje classificado, Beto. Agora, no nosso canal no YouTube, quem está acompanhando a nossa live, mandar um abraço aí pro Sorriso, tá mandando um abraço para você, Beto. Marcelo Lira, nosso Sorriso. Grande Marcelo, viu? O Marcelo, só no nome dele a gente já começa a sorrir. Imagina se você olhar para ele, viu? Agora, Fábio, tá mais perto do que longe a classificação do Piauí nesse momento? Eu acho que sim, viu, Beto? Eu acho que vai começar muito, Beto, a questão do pênalti, do primeiro pênalti. Eu sempre vou por esse lado. Você bateu bem o primeiro pênalti, né? Geralmente, Felipe, vai o melhor jogador para abrir a contagem. Vai o melhor jogador de cada time para que a gente possa ter aí uma sequência de penalidade. Vamos ver aí quem que vai pelo Parnaíba e quem é que vai pelo Piauí. Geralmente é o melhor. Roberto, opa. Campeonato Mineiro, segundo jogo da final. O Galo venceu o primeiro por 4-0 contra o América. O América abre o placar lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Jonatas abre o placar do jogo. América 1, Atlético Mineiro 0. Muito bem, tá chegando o momento. O torcedor azulino que está no Albertão está apreensivo, tá roendo as unhas. O torcedor do Piauí sente que é o momento. O time já esteve praticamente fora de uma final de campeonato piauiense 2025 e viu esses jogadores remar uma maré muito forte também e venceu o jogo por 2-1, mas claro, lógico, sempre com a ajuda daquele homem, dono do apito no primeiro jogo. Tem gol. Repito sempre, gol onde, Felipe? Final do campeonato cearense, o Ceará abre o placar contra o Fortaleza, Fortaleza 0, Ceará 1. Sempre com a ajuda daquele dono do apito no primeiro jogo, aquele pênalti marcado para o time do Piauí, deu esperança para esse time e está nesse momento levando o time para as cobranças de pênalti. Primeira cobrança de pênalti, é o Piauí que vem. Quem vem para a cobrança, Fábio? Zizu, número 20, Beto. Artilheiro da tarde. A esperança nos pés do Zizu, autorizado, partiu para a bola, guardou! Piauí! Gol do Piauí no canto direito, o goleirão foi para o canto esquerdo. Tá difícil para o Parnaíba. 1 para o time do Piauí, 0 para o time do Parnaíba. Agora quem vai fazer a cobrança pro Parnaíba, a primeira delas, é o Atisson, camisa número 20, Beto. Eu acredito que o coração do torcedor azulino tá batendo forte, ele está apreensivo, as mãos estão tremendo, o sangue tá fervendo nas veias, o suor tá escorrendo no canto do rosto, ele tá com os olhos fechados, não quer nem olhar para o Atisson fazendo essa cobrança de pênalti para o time do Parnaíba. A adrenalina está a mil, a emoção está à flor da pele. É para gritar gol ou é para gritar para fora? Essa é a esperança do torcedor azulino, que seja um grito de gol. Pênalti para o time do Parnaíba, cobrança de pênalti. O Piauí já marcou com o Zizu. Atisson para o Parnaíba. Vai autorizar o árbitro. Autoriza aí o Dinei. Partiu Atisson para a bola, guardou! É gol do Parnaíba! Parnaíba. Tirso manda pro fundo do gol, tá empatada a cobrança de pênalti, um para o time do Piauí, um para o time do Parnaíba. As primeiras cobranças do camisa 20 do Piauí e do camisa 20 do Parnaíba. Tirso foi lá, fez o que se esperava dele. Agora iguala tudo no placar, Beto. Vamos para a segunda cobrança de pênaltis aí, de pênalti do Piauí. Pênalti agora é pro lado do Piauí. Quem vem pra cobrança? Guilherme Escuro com a número 8. Guilherme Escuro toma espaço, tá concentrado, olhando pra bola, olhando pro goleiro. Autorizado, passada marota, partiu pra bola, guardou! Piauí! É gol do Piauí, Guilherme Escuro. Coloca o Piauí de novo na frente. Batida lá no cantinho, viu, Beto? Na bochecha da rede aí, bateu forte o Guilherme Escuro, o goleirão foi lá, mas não conseguiu chegar. Segundo pênalti do Piauí. Quando o jogador bate assim na bochecha da rede, é quase que impossível o goleiro chegar. O Beto, na semifinal do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz empata. Santa 1, Sport também 1. Agora para fazer a cobrança de pênalti do Parnaíba, a segunda dela, o camisa 19, Rafael Teixeira, o artilheiro do Parnaíba na tarde de hoje. Ele que já marcou gol de bicicleta nesse campeonato. Contra o Piauí, inclusive. Rafael Teixeira toma pouco espaço, autorizado, partiu pra bola na trave! Desperdiçada a cobrança de pênalti para o time do Parnaíba. Rafael Teixeira, não poderia ser ele que iria botar a bola na trave, ou o goleiro defendeu ela aí para fora. Decepção da torcida azulina, mas o Parnaíba pode fazer a defesa agora com o goleirão Janilson. É aquela história, né? Herói no jogo, vilão na cobrança de pênaltis. Rafael Teixeira fez o gol do Parnaíba na tarde de hoje, o gol que garantiu essa disputa de pênaltis, mas agora, na decisão, ele desperdiça. Na trave, o Piauí tem a chance de aumentar agora para 3-1. Mas ele foi muito triste para a bola, viu? Displicente, aquela passadazinha, como quem não quer nada, mandou na trave. Quem vem pra cobrança? Número 26, Adílio do Piauí. Adílio se prepara pra fazer a cobrança, tá concentrado, mudou a direção, agora vai partir pra bola, correu, passada larga, bateu, guardou! Piauí! É gol do Piauí! Agora no placar, 3 para o time do Piauí, 1 para o time do Parnaíba. Em 3 cobranças, 100% de aproveitamento. O Parnaíba em 2 cobranças, 50% de aproveitamento. Agora, não pode perder o atleta azulino. Quem vem para a cobrança? Pedro Baltazar vai cobrar pro Parnaíba, número 15. Lá na semifinal do Campeonato Pernambucano, o gol do Santa Cruz foi anulado pelo VAR. Nesse momento, o Parnaíba já está com o placar em prejuízo. 3 para o time do Piauí, 1 para o time do Parnaíba. Pedro Baltazar para fazer a cobrança. Tomou muito espaço. Balançou, partiu pra bola, guardou! Parnaíba! É gol do Parnaíba! Agora é goleirão Janilson. Tá nas suas mãos a esperança do Parnaíba. É cair no canto certo, fazer a interceptação e igualar o placar. O Parnaíba ainda precisa que o goleiro defenda e o atleta marque o gol para o Parnaíba para poder empatar. Fez a cobrança de pênalti ali na segurança, Beto. Bateu no meio, bola rasteira, bola de segurança do Pedro Baltazar, fazendo o segundo gol do Parnaíba nessa decisão. Ô Fábio, oi, lateral, Beto. Sabe cobrar pênalti? Poucos sabiam, viu, Beto? Gil Mineiro na cobrança com a número 2. Gil Mineiro tem toda a pinta de quem vai perder. Vai partir pra bola, Gil Mineiro. Autorizado, mudou a direção do combo, bateu, guardou! Piauí! É gol do Piauí! E olha que ele enganou o goleirão Janilson. Será que o Janilson não vai pegar nenhum pênalti, Felipe? Se ele tivesse esperado a batida do pênalti, ele tinha pegado pelo menos 2, Beto. Mas ele tá resolvendo escolher o canto, tá dando azar o goleiro do Parnaíba. É de uma crueldade muito grande jogar a responsabilidade de uma classificação nas mãos do goleirão Janilson, viu? Parnaíba poderia ter chegado à final com pelo menos um empate em 1-1 nesse segundo jogo. Agora quem vai fazer a cobrança pro Parnaíba é o zagueirão Diego Mota. Beto, o Parnaíba precisa fazer. Se perder, Piauí na final. Agora a pergunta que eu fiz pro Fábio eu vou fazer para você. Zagueiro sabe cobrar pênalti, Felipe? Olha, os que sabem, sabem bater muito bem. Eu não lembro de ter visto o Diego batendo pênalti. Jailton colocou o Parnaíba na final do ano passado, né? Diego se prepara para fazer a cobrança. Vai partir para a bola, perdeu! O Parnaíba está desclassificado do Campeonato Piauiense 2025. O Piauí, com a força da sua torcida, com o time vibrante, com a força dos seus jogadores e, claro, lógico, com o apito amigo, chega à final do Campeonato Piauiense 2025. O sonho do Parnaíba ter um calendário extenso no ano de 2026 foi por água abaixo, Felipe. Pelo menos no Campeonato Estadual. Agora vai ter que percorrer um caminho muito mais longo, bem mais difícil para ter calendário no ano que vem, que é conseguir o acesso à Série C. O time não conseguiu pelo estadual, agora vai ter essa missão dificílima de ficar entre os quatro primeiros colocados da Série D do Brasileirão, Beto. Série D que começa pro Parnaíba no dia 13 de abril, ou seja, no dia 13 do mês que vem. Piauí classificado para a final, não digo que com merecimento, mas na tarde de hoje mereceu. Porque no primeiro jogo da semifinal teve um pênalti absolutamente inventado aqui no litoral. Coisas que acontecem anualmente com o Parnaíba e a gente não vê nada mudar. A gente sempre fala, quem decide a arbitragem é a Federação de Futebol do Piauí. E aí são as mesmas pessoas que comandam o futebol piauiense há mais de 10 anos. E nada muda. E aí o problema é, quando tem eleição na federação, todos os dirigentes votam nas mesmas pessoas. Aí como é que você quer a mudança desse jeito, né? Fica aqui o registro de algo extremamente complicado, que é a arbitragem do estado do Piauí. Primeiro jogo, o Parnaíba foi prejudicado. No segundo jogo, o Parnaíba continuou sendo prejudicado com algumas marcações de faltas contra o Parnaíba, cartões amarelos para o time do Parnaíba e não saía cartão amarelo para o time do Piauí. Infelizmente, o Parnaíba fica pelo caminho porque fica difícil jogar contra um adversário que é qualificado. A gente não está tirando os méritos do Piauí por ter chegado a uma final de campeonato piauiense, tirando méritos do Piauí por ser campeão da segunda divisão, mas fica assim a revolta dos torcedores do Parnaíba por uma não classificação do time à final do campeonato piauiense, não só por deficiência desse elenco, mas também pela ajuda da arbitragem durante essas semifinais do campeonato piauiense. Repito, o primeiro jogo foi de suma importância para que esse placar se transformasse da maneira que foi, viu, Fábio e Felipe? Fica difícil agora. Situação muito difícil do Parnaíba, né? Como eu disse, vai ter que percorrer um caminho muito mais longo agora para ter calendário no ano que vem. E aí tem que fazer história, e uma história que nunca nem chegou perto de conseguir, que é o acesso à Série C. Um caminho muito difícil. A gente não tá aqui para mentir pro torcedor, não tá aqui para mentir para você que nos acompanha, seja pelo YouTube, seja pela frequência modulada. Uma tarde, digamos que desastrosa pro Parnaíba, começou no primeiro tempo perdendo dois jogadores por lesão. Agora, não tem a menor dúvida de que a gente vai perguntar pro departamento médico do Parnaíba: por que tantas lesões? Eu não conheço outro clube no Piauí que tenha tido tantas lesões assim como o Parnaíba. E uma coincidência, várias delas as mesmas, músculo posterior da coxa. Ou seja, o que está acontecendo? Que explicação que o departamento médico do Parnaíba dá para isso, né? Bastante complicado. Por outro lado, Fábio, o Piauí que chegou aí trambecando com ajuda externa, mas está aí na final do campeonato piauiense. Beto, o time do Piauí, quando começou, que trouxe o Roberto Fernandes, né, treinador de renome aí do Nordeste, com passagem por grandes clubes, a gente esperava um Piauí forte, né? Não sei se você lembra, mas quando o Piauí perdeu para o time do Parnaíba lá em Teresina, que veio aqui em Parnaíba, né, numa das minhas participações nos nossos programas aqui, eu disse: o Piauí tem time para bater de frente com o time do Altos, que até então o time do Altos é a referência do futebol piauiense. É quem está participando da Copa do Nordeste, é quem já foi Série C do Campeonato Brasileiro, né, e o time do Piauí está aí. Saiu o Roberto Fernandes, chegou o Renatinho Potiguar, deu uma mudada à maneira dele, ou seja, tirou o meio campo todinho dele, a gente comentou isso no intervalo do jogo, e colocou um outro meio campo. E deu certo, tá na final, daí você não pode tirar. Tá na final, você vê que quando você olha pro banco de reserva, talvez isso, Felipe, não aconteça com o Arnaldo Lira, ele tem como mudar. Tem peças, né? Tem peças. É tão tal que foi que ele fez. A gente comentou, ele botou o Zizou no meio, que foi quem fez os dois gols, botou o Kaique pra jogar, né? Botou o Adílio para jogar, por quê? Porque eram os titulares do meio campo do tempo do Roberto Fernandes. Ou seja, ele trouxe o meio campo novo e deixou aquele ali do lado. Fica aí vocês, e na hora que eu precisar eu vou meter vocês para alterar o jogo. E foi o que aconteceu no time do Piauí. É o que vem acontecendo. Você vê que o time do Piauí tem três lateral direito, Beto. Tem três lateral direito e com qualidade. Tem o Felipe Pacajus, o Filipinho e o Gil Mineiro. Tem três laterais direito e três com qualidade. O titular, o Felipe Pacajus, aqui quem jogou foi o Filipinho, e hoje entrou no segundo, voltou o Felipe Pacajus e voltou no segundo tempo com o Gil Mineiro. Então quer dizer que você olha pro banco e tem como alterar, e o Parnaíba infelizmente não tem como alterar. Com esse time aí, a situação fica difícil. Ora, Fabinho, o Parnaíba não tem nenhum lateral esquerdo no elenco, por exemplo, né? E tirar três direitos. Imagina dois esquerdos. Então o time do Parnaíba, velho, tem que dar, fazer alguma coisa por campeonato para o Campeonato Brasileiro. O Felipe falou muito bem. Não é fácil. É um caminho dificílimo, meu amigo, e pela chave que o Parnaíba pegou. É uma situação difícil por parte do time do Parnaíba. Agora a gente chega e pode falar, Beto. Será, Felipe, que essa repetição de comissão técnica, de jogadores, foi benéfico para o time do Parnaíba? Vou trazer uma informação aqui para vocês e para você que está nos acompanhando. O que eu ouvi da diretoria do Parnaíba foi: o Arnaldo Lira tem uma condicionante para continuar no comando do Parnaíba, ser campeão piauiense. Então, vamos ver se vai se cumprir. Vamos ver se... E outra coisa, Felipe, o time... Vai pegar o Guanabara? Ele gosta, né? E outra coisa, o time do Parnaíba, Beto, o time do Parnaíba ganhou do Oeirense em jogos aqui em Parnaíba e ganhou agora do Piauí. Só ganhou dois jogos dentro de casa, né? Quer dizer, perdeu pro Atlético, perdeu pro Piauí, perdeu pro 4 de Julho, tudo aqui dentro de casa. Então quer dizer que nem isso, a força da nossa torcida, tá fazendo com que o time do Parnaíba jogue, né? Tudo que nós temos é uma torcida apaixonada, é uma torcida que quando vai para o estádio faz a diferença, mas é isso também que a gente tem que ter o respaldo também do time. Porque não adianta a torcida vir para o estádio, torcer, lotar o estádio, deixar seus afazeres para ir para o estádio e o Parnaíba ser um time da maneira que foi no campeonato piauiense. Você pode dizer, Fábio, chegou na semifinal. Chegou. Chegou, porque um chave de quatro classificavam-se dois. Qual era a chave do Parnaíba? Um 4 de julho que começou tardiamente o trabalho, né? Um Oeirense que também não foi dessas coisas demais. Até e não tem tradição também? Não tem tradição e não conseguiu ganhar os jogos dentro de casa. Sobrou quem? Parnaíba e Piauí. O Piauí vindo de uma Série B, campeão, ganhou... Que ascensão do Piauí, né? Manteve Piauí. 80% do elenco. Do elenco, né? Não manteve o Flávio Araújo. Beleza, eu acho que isso daí é uma coisa que você tá com o Flávio Araújo, é uma coisa. E outro detalhe, quando o Flávio chegou no time do Piauí, Beto, ele chegou já com o time montado. Chegou só para dirigir o time do Parnaíba, o time do Piauí. E colocou a sua maneira e deu certo. É o 10º título do Flávio, do Flávio Araújo, do futebol piauiense. Para saber, para ter detalhes desse time que chega à final do Campeonato Piauiense, time do Piauí, é preciso olhar lá atrás. Na segunda divisão, quando o bicho papão era o Atlético Piauiense. Isso, é tão tal que o trabalho foi tão feito do Piauí que você pode dizer, ganhei a segunda divisão, já cheguei na primeira e posso ganhar a primeira. Não pode é o Parnaíba porque já tá fora, né? Mas só pode ganhar a primeira hoje o Piauí, o Fluminense e o Altos. É só três times que podem ganhar a primeira divisão do Campeonato Piauiense, né? Então quer dizer que o trabalho que foi feito no time do Piauí tá mostrando aí o resultado. Quando se organizou, Felipe, na segunda divisão, porque você só tem direito de jogar a primeira divisão quando você passa para a segunda. E o Piauí se organizou lá, ganhou a segunda divisão e agora está prestes aí no ano mágico do time do Piauí a ganhar a primeira divisão. Dois anos de ascensão, né? Dois anos de ascensão do time do Piauí. E na nossa entrada, Felipe, eu queria até retificar, eu falei 85, 2005, que o Parnaíba chegou na final com o time do Piauí, o Parnaíba ganhou de 1 a 0, gol do Gildásio de falta. O treinador do Piauí era o Oliveira Canindé. Tem muito do planejamento desse time do Piauí chegar a uma final de campeonato piauiense. O que não aconteceu no Parnaíba ou o Parnaíba teve um planejamento e algo saiu errado com relação à arbitragem? Olha, essa classificação do Piauí, pelo que acompanhei, tem muito mais dinheiro do que planejamento. Pra ser sincero, tem muito mais dinheiro do que planejamento. Agora, teve um planejamento melhor que o Parnaíba, por exemplo, que já se sabia que ia ter um calendário longo esse ano e começou a trabalhar tão tarde. Dia 15 de dezembro não existe isso. Então, não existe um time que vai ter um calendário extenso em 2025 começar a se organizar no dia 15 de dezembro de 2024, gente. Não existe isso. E aí o exemplo tá aí dentro de campo, né? Jogadores sentindo contusões. Jogadores machucados. Impressionante, Felipe. A mesma contusão para vários atletas. Isso o departamento médico do Parnaíba vai ter que explicar, né? O que que tá acontecendo? Hoje, na tarde de hoje, Leandro Sobral saiu com a lesão, saiu machucado. Emerson saiu machucado mais uma vez. Ele já tinha saído machucado no fim de semana passado. Ou seja, pelo amor de Deus, gente. Ó, é confusão, a gente tem confusão. Dá pra soltar as imagens aí no YouTube, ou produção? Tem confusão aí, ó. Não dá pra. Parece que é o presidente do Parnaíba? Parece o presidente do Piauí. Do Piauí, aliás, perdão. Parece o presidente do Piauí tentando ir ali pra cima de... Não deu pra entender muito bem, né? Pra você que tá nos acompanhando no YouTube, confusão aí no gramado do Albertão. Não deu pra entender muito bem ali quem... Contra alguém do Parnaíba, com certeza, né? Parece o Eric França, que tá batendo boca ali. E era atletas do Parnaíba, viu, Felipe? Não tem nenhum diretor ali do Parnaíba, né? O Chechel também ali batendo boca. O Chechel jogou no Piauí ano passado e conseguiu acesso. E era com o Eric mesmo, Felipe. O número 9, o número 8, hoje o número 8 do time do Parnaíba. Olha, não pode fazer esse tipo de coisa. Já perdeu o jogo, né? Já perdeu o jogo aí, é o jogo, é uma semifinal e tudo, mas o Parnaíba não fez absolutamente nada. Juntar os cacos, ver o que deu errado, planejar essa Série D do Campeonato Brasileiro para ter um calendário, no mínimo, agora de tem uma Série C, né? Agora tem um mês de férias, né? Volta a jogar. Esse aqui é o problema. Um mês não, uns 20 dias, né? Esse aqui é o problema. Volta a jogar dia 11. Dia 11 de abril. De abril. Dia 13 de abril. Dia 13. É estreia. Perdão. Tá marcado pro dia 13, é um domingo, mas pode ser no sábado ou no domingo. Fala, produção. Existe uma data prévia. Dia 12. Produção, trouxe. E outra coisa, gente, tá marcado pro dia 13, que é o dia. É um domingo. É uma data prévia, mas pode ser que mude. Por exemplo, o Parnaíba tem 10 dias para solicitar na CBF uma mudança pro dia 12, pro sábado ou não. Mas previamente tá marcado pro dia 13, que é todos os jogos desse grupo estão marcados pro dia 13. Como eu tô falando, é uma data prévia. Aí os times podem solicitar uma mudança de data ou não. Ou seja, a CBF, no fim de semana do dia 13. A CBF apresentou. A data é essa. Então, quem quiser recorrer, tem tais dias para poder recorrer. Exatamente. A data é esse fim de semana aqui do dia 13. Pode ser que aconteça no sábado, dia 12 ou no domingo. Vamos ver de que maneira aí a diretoria do Parnaíba vai agir, né, Felipe? Olha, outra informação, Fabinho. 80% desse elenco não tem contrato encerrando agora no final do mês de março. Bem, e iria coincidir com o final do campeonato. Então tá aí. Ou seja, a não classificação do time para uma final de campeonato piauiense joga por água abaixo todo um planejamento que começou em finalzinho de novembro de 2024 e pagou o preço. Agora, o planejamento começou no final de novembro. O planejamento, né? Exatamente. E pagou o preço em 2025, porque sem os trabalhos teriam que começar bem antes. Mas o problema é que, no meio disso tudo, tinha eleição para a diretoria do Parnaíba. Aí fica aquela... Que não aconteceu, né? Fica aquela celeuma de modificar a data de eleição para que a diretoria que tome posse do clube possa ter mais tempo para planejar o acompanhamento do clube. Mas assim, Beto, não, você não pode planejar o futuro de um clube só pensando que você vai estar lá no ano seguinte. Você tem que entregar um trabalho bem feito e fazer uma transição para caso a outra diretoria vá assumir ou não. Você não pode pensar só no seu. Você tem que pensar no clube. Você não tá lá porque você ama o clube. Então você não pode pensar só em você. Você concorda comigo? Concordo. Tem que pensar no clube. Então, assim, se eu sou o atual presidente e vai ter uma eleição e você, Beto Lima, é o meu concorrente, eu tenho que deixar o clube pronto pra caso eu continue ou pra caso você assuma o clube. Eu não posso pensar só em mim, né? Mas, Felipe, o que deu errado no meio desse andamento até aqui? Beto, são detalhes, né? É claro que, assim, foi nos pênaltis de novo. O Parnaíba poderia ter vencido nos pênaltis. Poderia ter um goleiro mais cascudo. Poderia. Muita gente não queria o Janilson no gol do Parnaíba como titular, mas ele foi titular durante toda a temporada. O Sérgio, que é o goleiro reserva, ó, pra você ter uma ideia, a falta de planejamento, na minha opinião. O Parnaíba só tem dois goleiros, né? Só tem o Janilson e o Sérgio. O Sérgio não jogou essa temporada, jogou um amistoso, em um tempo só, contra o Atlético Piauiense na pré-temporada, né? É, Tem gente que não gostava. É uma régua muito complicada, né? Mas assim, acho que foi detalhe, é questão de detalhe, mas o time poderia ter chegado mais cascudo, né? Poderia ter um elenco melhor, peça de reposição, como o Fabinho falou. Poderia ter mais opções no banco de reservas. Agora, eu acredito que a diretoria do Parnaíba vai cumprir com a palavra. É, que me falaram, inclusive, que o Arnaldo Lira só ia continuar à frente do Parnaíba caso ele fosse campeão. Mas caso o Arnaldo Lira pegue o Guanabara e vai... Você me dá licença, vocês vão conversando, eu vou tentar apurar essa informação. Pronto, ele vai tentar apurar essa informação. Agora é o seguinte, Fábio, planejamento deu certo. Tudo que o Piauí planejou no ano de 2024 era chegar ao Campeonato Piauiense 2025. Começou o campeonato, o time começou ali meio que cambaleando, vencendo o 4 de julho, uma partida, se eu não estou enganado, pelo placar de 4-3, com um gol de falta no finalzinho. Aí veio a vitória do Piauí, logo em seguida veio a derrota para o time do Piauí. Aí ficou aquela dúvida, será que esse elenco do Piauí consegue chegar a uma final de campeonato piauiense? E aí o time está aí, mostrando, chegando à final de campeonato piauiense. Mas foi por conta da ajudinha ou foi por méritos desse elenco, Fábio? Olha, Beto, a gente vê que nós fomos comparar a campanha do time do Piauí, né? Ele foi uma campanha melhor do que a do Parnaíba, né? Ele ganhou do 4 de julho fora, ele ganhou do Oeirense fora, né? Ele chegou em segundo colocado na classificação geral, coisa que o Parnaíba teve a chance dentro de casa, não conseguiu fazer, né? Daquele jogo aí que a gente não tem nem adjetivo para colocar diante da equipe do Atlético. É, aquela partida é para esquecer realmente do mapa, viu? É, para esquecer, né? E o time do Piauí veio, né? Trocou de treinador no meio da temporada, né? Criou-se um pequeno tumulto quando o 13 da Paraíba fez uma proposta pro Roberto Fernandes, né? E quando viu a multa do contrato do Roberto Fernandes... Não, pera aí que o negócio não é bem assim, não. Não é bem assim, não. E o Piauí ficou na dele. Continuou o trabalho com o Roberto Fernandes e depois veio aí a dispensa por parte do Piauí. Acho que houve uma conversa entre o Roberto Fernandes e a diretoria do Piauí, né, para que fosse liberado. E o Piauí também liberou. Né? O Piauí tem dinheiro, né, tem aí, foi transformado aí em SAF. O time do Piauí tem dinheiro, dispensou, trouxe outro treinador, conseguiu trazer, ainda podia contratar. E foi até o dia 17 de fevereiro, o time do Piauí contratou e contratou bem. Né? Daí, trouxe as peças certas. Pontuais, né? E uma das grandes coisas que o Piauí teve foi a questão do Mateuzão. Acho que uma das melhores contratações do Piauí foi o Mateuzão, um centroavante que trouxeram o Vitão pra cá e o Vitão não conseguiu fazer nem metade do que o Mateuzão fez. Ou seja, você viu que o Mateuzão era dentro da área. Agora, detalhe, com o trabalho do Renatinho Potiguar mantendo o Mateuzinho o Mateuzão fora da área, e o trabalho do Arnaldo Lira não foi esse. O certo é que quando precisou do Mateuzão, ele estava lá para fazer os gols, estava lá para concluir a jogada dentro da área, que ele é centroavante, é para isso, né? E o time do Piauí, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, né? Você vê que o Adriel, que a gente conhece bem, que fez falta no time do Parnaíba, era banco do time do Piauí, né? Fez-se um elenco no time do Piauí, aí você não pode tirar. É, dois pelo lado esquerdo, o Luan Freire também era um bom lateral esquerdo. Você vê que o Felipe Paco, o Adriel estava no banco. O time do Piauí estava no banco. Tinha o Luan Freire, que era atacante, era lateral esquerdo também. Né? Quer dizer que não pelas duas laterais, pelas duas alas, o time do Piauí estava bem servido. E na zaga aí com o Max também, com o Fábio, dois belíssimos jogadores, dois belíssimos zagueiros aí. O time do Piauí conseguiu aí dar uma cara. Porque primeiro você tem que ajeitar a sua cozinha, ou seja, ajeita a zaga do meio pra frente, a gente vai colocando as peças aí até que uma hora dá certo. E deu. E deu. Deu na hora certa. Ou seja, nas quartas finais, semifinal e agora pra final. Roberto, trazer aqui rapidamente informações sobre estaduais acontecendo no Brasil afora. O Sport venceu de novo o Santa Cruz fora de casa por 1-0. Tá na final do campeonato pernambucano. É, no campeonato cearense, no primeiro jogo da final, o Ceará venceu o Fortaleza por 1-0. E no campeonato mineiro, o Galo campeão mais uma vez, ex-campeão mineiro. Mais uma não vez. Tem quem segure o Galo ali. Não tem quem segure. Perdeu por 1-0 hoje pro América Mineiro, mas já tinha vencido no jogo passado por 4-0. Né? E uma informação: o Hulk é o primeiro jogador a ser artilheiro do Campeonato Mineiro por 4 temporadas seguidas. E o Palmeiras dispensou. É, não quis contratar, né? Agora, Felipe, olhando pra casa do vizinho, será que não era hora do Parnaíba se tornar SAF? É, mas. Quem quer assumir? Quem quer assumir o Parnaíba, né? Tem alguns processos trabalhistas, alguns não, vários processos trabalhistas que essa diretoria, é um mérito dela, já conseguiu resolver boa parte. É porque a diretoria anterior, a gestão anterior, deixou vários processos lá. Inclusive... processo da revelia, né? A revelia, essa era uma das reclamações do Aureliano Barros, né? Que a diretoria passada deixou vários processos à revelia, que o Parnaíba tá tendo que pagar agora. Mas, assim, são muitos BOs, né? E assim, sinceramente, será que há um interesse da diretoria em querer atrair investimentos para a SAF? Para a SAF. É claro que investimentos a diretoria quer, mas para virar uma SAF, será que rola? Será que essa diretoria quer mesmo? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Eu acredito que não, porque aí o poder não ficaria nas mãos da atual diretoria, né? E outra coisa, quem conhece o Parnaíba sabe que o presidente faz da fraqueza as forças. Corre para um lado, corre para o outro. Ele procura recurso de um lado, recurso de outro. Como ele mesmo fala, ele anda com o Pires na mão pedindo para ajudar o Parnaíba. Agora, chegar e cair numa semifinal de todo não é um trabalho, não é um problema. Eu não costumo dizer que não é jogado todo um trabalho fora. Do outro lado, tinha um time também que era qualificado. Teve ajuda? Teve. Mas se o Parnaíba fizesse o trabalho direitinho hoje, não teria sido desclassificado. Mas o Piauí não tem nada a ver com isso, né, Fábio? Tem não, Beto. O Piauí fez a sua parte, fez bem. Mostrou aí que trabalhou direitinho. A gente volta a repetir essa questão de atletas, jogadores do time do Piauí que conseguiram, né, dar uma cara pro time do Piauí. Porque o Piauí, Beto, já tinha tentado 5 vezes na segunda divisão e não tinha conseguido subir, viu? 5 vezes. Aí, muito tempo, né? 5 vezes, foram 5 anos consecutivos, não conseguiu subir. O ano passado, 2024, aí, né, juntou os cascos, tudo direitinho, sentou, né, toda a sua diretoria, fez um planejamento, conseguiu começar a competição, né, no meio da competição trouxe o Flávio Araújo e conseguiu ganhar a vaga na Série A do Piauiense. E agora tá aí, né, na Série A aí pra tentar o título de campeão piauiense. Ô Felipe, não pode nem dizer que a torcida do Parnaíba tá mal acostumada, né? Porque o time nunca foi para a segunda divisão e nunca ficou ali desde 10 anos para cá, nunca ficou arriscado aí para a segunda divisão. É, no comecinho do campeonato em 2022, né? Mas rapidamente a diretoria mudou boa parte do elenco. Se movimentou, né? E aí se movimentou, tentou, fez o que o River tentou fazer, mas que não deu certo, né? O River no começo do campeonato, o Galo contra 10 jogadores. Vocês lembram desse episódio? Foram 10 contratações, mas nada mudou. O time continuou perdendo e tá lá na segunda divisão agora. Só vai jogar no segundo semestre do ano que vem. Agora, Felipe, o Parnaíba tem acordo com alguns clubes do Piauí para trazer ali, garimpar atletas para a Série D? Beto, assim, no próprio time do Piauí tem jogadores que interessam à diretoria. Mas agora não é só o Petrarca e o técnico indicando. Agora tem um gerente de futebol que vai ter gerência sobre isso, sobre essas contratações. Como ele disse no Esportes Litoral durante a semana, ele não veio só para cuidar disso, ele veio para cuidar de tudo relacionado ao futebol no clube, né? Mas eu acredito, no próprio Piauí, Adriel me confirmou que foi procurado pela diretoria, mas isso antes do Betinho Silva ser contratado para gerência. Adriel me confirmou que recebeu interesse. Tem informação de que o Mateuzão também foi procurado. Guilherme Escuro interessa a diretoria também. Tem o zagueiro, o camisa número 3, Fabinho, me lembra, por favor. Fábio, que também despertava o interesse da diretoria. Agora, isso antes da contratação do Betinho Silva. Vamos ver, a gente vai seguir apurando para entender como é que pensa esse novo gerente de futebol do Parnaíba. Agora, Felipe, gerente, 23 anos. Novo para algumas pessoas, tem bagagem para assumir a diretoria de departamento de esporte do clube? Essa foi uma pergunta, né? Ele só tem 24 anos, mas já tem experiência no futebol. E assim, se o Parnaíba tivesse contratado aqueles medalhões, né? Diretores medalhões de 60 anos, muita gente já poderia estar dizendo. Tá velho. Ah, mas tá velho, né? Tem vícios. Não, a gente tem que procurar a mentalidade nova no futebol mesmo. O Betinho, apesar de ser novo, ter 24 anos, mas ele tem bastante experiência para quem tem a idade que ele tem, a pouca idade que ele tem, Beto. Muito bem, Felipe, Fábio Bevilacqua, torcedor com o coração inchado, machucado, prejudicado por essa arbitragem, não viu o Parnaíba mais uma vez chegar à final do Campeonato Piauiense. Foi assim em 22, time chegou à final, teve calendário para 23, e aí em 23 não chega à final, não tem calendário para 24, 24 chega à final, tem calendário para 25, e 25 não chega à final, não tem calendário para 26. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Mas enfim, fica aqui a esperança de que o time se reformule para uma Série D, para que a gente possa ter a alegria do torcedor azulino. Mas mais uma vez, contamos essa história: Parnaíba eliminado, perdeu por 2-1 no tempo normal, perdeu por 4-2 nas cobranças de pênalti. Felipe, Fábio Bevilacqua, Fábio, você é o dono da casa, muito obrigado pelos seus trabalhos nessa tarde e noite de sábado. É, Beto, um grande abraço a você, Felipe, né? Mais um show de bola aí. É isso, são coisas do futebol, são coisas que acontecem. O Parnaíba aí se despede do Campeonato Piauiense 2025, né? E entre os quatro clubes classificados para a fase semifinal, né? Detalhe, né? Olha, se o Altos ainda estivesse na Série C, o Parnaíba tinha calendário para o ano que vem. É. Mas são coisas do futebol, né? Grande abraço a você, ao Felipe, mais um show de bola aí da nossa equipe da 95, e vamos aguardar. Série D do Campeonato Brasileiro vem aí e claro, nós vamos estar juntos. Muito bem, Felipe, muito obrigado pelos seus trabalhos e a gente tem a esperança de você trazer notícias novas aí no decorrer desses 20 dias que o Parnaíba tem para estrear na Série D, viu? Pode deixar, meu amigo, eu já tô aqui com o celular trabalhando, buscando essa informação, se vai ter mudança de já no comando do Parnaíba aí ou não, como é que tá as contratações. Você vai poder conferir tudo no nosso Litoral Esportes, que a gente tem de segunda a sexta-feira a partir das 11h45 aqui na Litoral FM. Beto, muito obrigado pela sua parceria, Fabinho também, sempre um prazer trabalhar com vocês, sempre um prazer também ter a audiência aqui da nossa Litoral FM online, no YouTube e também na nossa frequência modulada 95,1. Beto, só para antes da gente encerrar, a gente se encontra no fim de semana do dia 13 de abril. Com certeza, Gelta, BYD, Oral Estética, Casa do...